Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for primordial. Chega 5:30, não bobeia, ouvir as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. É ser construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o extra é gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos, boa tarde, boa noite. Ah, é nóis, boa né? tarde. Beleza aí, gente? Boa tarde, Brasil. Chegamos. Isso aí, estamos aqui ao vivo mais uma vez, 5h38. 17h38. Repita. 5h38. Parabéns, boa, Dodô, boa. Pelo nível. Parabéns, obrigado, ao Dodô. Grande parabéns. Dodô. É isso aí, meio século de rádio. Idade... Parabéns, não, de Dodô. Rádio não. A idade é bonita, ainda hein? Ainda não, mas... Meio século, hein, Dodô? Meio século. Meio século de vida e 30 de rádio. E, ó, olha aí. E é isso aí, porque daqui puta pra frente, velho. Daqui nossa, pra frente velho. Tudo é lucro, velho. Nem me fala, velho. 51 é lucro, 52 é lucro, 52 é lucro. Tudo lucro, velho. Até aqui foi. Até aqui... Diga que é uma verdade, é uma contagem regressiva. No momento que você nasce, sim, você já está envelhecendo. É verdade. A cada ano... Não é? Né? É igual o carro novo que você tira da agência, já tá essa perdendo, velho. É uma visão pessimista. Hã? Por quê? Ah, uma contagem regressiva, você nasceu, você já tá envelhecendo? Não. Mas eu aprendi muito a ter esse tipo de visão com o Domênico Gato. Ah, é? O Domênico é uma pessoa... Assim. Ele... É, olha, ele parece que ele anda com um urubu nas costas, assim. Bom, como assim? Urubu? Um urubu, não, meu. Olha, não. É pessimista demais. Afe Maria. Não. Não é, Bento? É verdade. Não é verdade? Ô, seu Bento, você é meu verdade. Parceiro, que isso? Que tá cheio, com a boca cheia de pudim. Nossa, aí. Nossa, pudim é bom, hein, meu? Nossa, pudim é top, hein? Olha, mandar um beijo nossa, especial pra top. Mayra, né? Pra toda a equipe lá do pessoal do Hotel Transamérica, na Zona Sul de São legal, Paulo. Pessoal, gente boa, né? Grande pessoal beijo. De firmeza, hein? É isso aí. Gente fina. Muito legal, muito obrigado. Legal. Muito legal, muito legal. Fomos muito bem recebidos. Obrigado. E muito bem aqui também, né? Ué. Obrigado, Mayra, valeu. É isso aí. As coisas aqui, sensacional. Ué, e a sextona chegou, hein? Fala, seu Bento. Sexta-feira, um pouquinho frio. Um pouquinho? É. Porra! Qual a recomendação, RG? Ah, hoje... Vai começar amanhã, festa de energia na véia junina, RG. Não existe outra recomendação não que não outra. Seja ir amanhã na festa junina da véia com o show dos Titãs. Porra, boa. Titãs é maravilhoso. E CNC Music Factory? Também. Porra, velho, mas o Titãs tem mais fãs. E é o seguinte, então você amanhã faz... estarei lá. Então você faz o seguinte. Então vai lá, seu Bento. Amanhã. Vai curtir? Todos amanhã na festa da véia. Já começa ao meio-dia, viu, RG? E se preparem no dia de hoje, pra amanhã ir na festa da véia. Ah, entendi. Essa então hoje é o um negócio é enfiar a isca na Vilela, boca da Jurupoca. Vilela atravessou a leve cana. Leve as crianças, do Bento aí, ó. Não é verdade? Vai da minha frente. Pô. Levem as crianças que podem entrar criança, hein? Sim, a partir de 5 anos de idade podem entrar com os pais. Isso. E até 12 anos não paga. Então é a festa da família. Festa é da festa família. Junina da é família. A festa da família é brasileira. Ouviu a minha recomendação, seu Bento? Ouvi. É isso aí. Todo mundo enfiando a isca na boca da Jurupoca. E temos ainda ingresso, hein? Você pode comprar teu ingresso, hein? Oi? Tem ingresso ainda, você pode comprar teu ingresso, inclusive na porta, né, Sombra? Ou não? Sim. Na porta, você pode chegar lá e comprar teu ingresso na porta, mas você tem que correr. Mas é legal antecipar, porque... não sei não, hein? Não sei não, hein? É. Pode acabar. Se acabar, a gente informa, claro. Acabou. O que é, mano? Mas o RG não seria o termo giripoca? Não, mano. Não. Jurupoca e giripoca são a mesma coisa. Então, ah, são iguais? É, tem sinônimos? Sim, absoluto. Porque, então, explica o que é um que é... É peixe. É peixe? É um tipo de peixe. Jurupoca? É, jurupoca e giripoca. Uns falam jurupoca, outros falam giripoca. Mas isso tem cara de ser com J. É. Não é? Giripoca e jurupoca. Jurupoca e giripoca. Tá pode, certo. Pode consultar que é o mesmo. Significa a mesma coisa. Então boa. Legal, seu Bento! Tamo aqui. Então chame ele. Tricolor. Mano. Tricolor? Bento. Tricolor! É, Sombrão, ontem 0x0 o jogo, mas além do 0x0 que é ruim em casa, o problema maior ficou por conta das contusões, né? Quer dizer, da contusão do Kelvin, cara. Pô, justo o Kelvin. Na hora que ele puxou o elástico do estilingue. Rebentou na hora um lado. Que a perna foi, não ia. Não foi. É, exatamente. Nem, a pedra não saiu do lugar. Eu Exato. Falo pra você, para de ficar desejando contusão alheia. Você comete muito esse erro. Você fica desejando que os adversários se contundam. Aí, eu? Sabe? É. Eu não desejo nada. Quando eu falo que alguém vai machucar... Pedra questão, que bate e volta. É uma questão estatística. É, não é, Domênico? Quando alguém machuca, é uma questão estatística. Não, justo que alguém. Se eu falar, olha, vai machucar alguém no Atlético Nacional da Colômbia e do Boca, é provável que vá machucar. É claro que vai. Coitado. E quantos, então, quantos dias o Kelvin? Ah, acho certeza, que não joga a semifinal, não hein? Não joga a semifinal. Ei. Não joga. Não joga. É, o Alento fora. E o Centurion também não pode jogar, porque ele foi expulso. Ah, bom, esse é um. Nossa. Esse foi um xarope, né? O Centurion cumpre pena pela cuspida. É. Ele cuspiu. Então o Centurion também não pode jogar. Mas falando do jogo de ontem, realmente foi um primeiro tempo nota 6 e um segundo tempo nota 4,5. O São Paulo não jogou bem. Aí você fala, mas o que é não jogar bem? Tem várias maneiras de se não jogar bem, né? Tem aquele que você fala, nossa, foi um horroroso, foi um pavor. Não é que foi horroroso, não foi um pavor, não é isso. Mas não foi aquele time que o São Paulino espera... De um pouco mais de velocidade, de mobilidade, de chegada, né? Então, em vários jogos atrás, principalmente na Libertadores, você via várias possibilidades de triangulação, né? Jogadores mais agrupados e a bola girando, sendo tocada com mais velocidade. Não foi o que a gente viu ontem, por exemplo. Então, assim, não foi um futebol horroroso, mas foi um futebol que não proporcionou tantas chances de gol ao São Paulo. Contudo, o São Paulo ainda teve as melhores chances para ganhar o jogo. E, infelizmente, o São Paulo hoje tem uma calera e dependência. É o cara que mais sabe meter a bola no gol com precisão é o Calleri. É o Calleri. O Ganso, no primeiro tempo, perdeu um gol feito. Sabe quando aquela bola tá pingada assim, que você fala, agora eu vou arrebentar. Mandou por cima, né? Você teve uma hora... O Michel Bastos, ele chegou pra fazer pela esquerda. E também o goleiro... Aí, tudo bem, vai dizer... Ah, chutou em cima do Magrão, mas o Magrão também teve o seu mérito. Aí teve no segundo tempo, tem o Thiago Mendes, uma possibilidade razoável de concluir bem a gol. Ou seja, o São Paulo teve lá umas 4 chances boas de gol. Mesmo jogando de maneira bem mediana. Não aproveitou as chances, né? E ficou de um jeito que, sabe quando você fica... E teve uma bola lá no segundo tempo, falei, agora entornou, agora... Sabe aquela bola que você não faz e o adversário vai e faz? Aí é complicado, aí o negócio é complicado. Infelizmente, o São Paulo tem uma campanha muito ruim dentro de casa, mas eu acredito muito, cara, que assim, a desfalques... E também eu acho que falta um pouquinho de concentração de falar assim, meu, olha, é muito importante esse jogo. Porque, como eu digo, o São Paulo, ele tem um bom time de 1-11. Quando desfalca, já não é mais aquela coisa. E, como também tem as suas certas limitações, mesmo sendo um bom time, em várias posições tem certas limitações, você consegue ser um bom time desde que você tenha uma garra a mais, um sangue a mais, entendeu? Uma vibe a mais dentro de campo. Então, mas assim, também não vou dizer pra você assim, nossa, jogou a 20 por hora. Podia ter um pouquinho a mais ali, né? Agora eu não sei. Tenho a impressão que tá esperando o Libertadores pra jogar com essa velocidade, com essa pegada mais forte, talvez. Não sei, né? Pô, e ontem o Diego Souza, cara, pelo amor de Deus, né? No primeiro tempo ele tirou o Maicon pra dançar. E o Maicon é bom, hein? É. Mas o Maicon jogou mal ontem, hein, Sombra? Jogou mal. Ele teve uma bola recuada lá. que se não fosse o Denis... Aliás, o Denis, ele não atuou muito, mas nas duas vezes em que foi solicitada a presença, foi bem. Foi bem. Uma cobrança de falta no meio da barreira. O que faltava pro Denis era aquela bica na cara. É. E a saída de bola, uma saída de bola no segundo tempo, porque ele foi dividir com o jogador do Sport, também foi bem o Denis. Mas você acha que essa má partida do Maicon tá atrelada ao fato dele não saber se ele vai permanecer no clube? Ah, não, eu acho que assim... Foi apenas uma noite infeliz. Apenas uma noite, porque é a primeira vez que eu vejo o Maicon tendo uma noite não muito boa. Sim. Mesmo assim... E o contrato dele tá acabando, né, Sombra? Tá acabando. Ontem última semana de contrato. Ontem o Leco, quando chegou ao estádio, ele disse que tava um pouco mais positivo em relação a isso, né? Mas fora isso, nada vem aí a dizer que está realmente, de fato, né? Agora, o melhor, para você ter ideia, como o futebol de São Paulo ontem não foi dos melhores, o melhor em campo, na minha opinião, o melhor em campo do São Paulo, na minha opinião, foi o Luiz Araújo. O Luiz Araújo entrou aos 29 do segundo tempo. O Luiz Araújo Luiz Araújo? Ele tem um perfil de ponta. Ele foi... entrou no lugar do Kelvin, né? Exatamente. É de fora ou é base? Base. O Luiz Araújo... Ah, vocês descobriram o Luiz Araújo? Não. O Luiz Araújo é um jogador que acompanha muito tempo na base de São Paulo. Já há 2 anos, no mínimo. O Luiz Araújo, inclusive, ele esteve naquele time de base de São Paulo que perdeu pro Corinthians, lembra? No ano passado. Sim. Que tinha o Luiz Araújo e o João Paulo. Mas ele já estava antes no São Paulo. É um menino da base. Ele tem contrato de bom tempo com o Tricolor. É um jogador de muita velocidade. Muita velocidade. E de muita habilidade, tá? Eu não quero fazer comparações, mas sabe quando você vê jogadores que tem uma certa... Na base, pelo menos, mostram ser um pouquinho diferentes? Eu acho que o Luiz Araújo é um jogador um pouquinho diferente nesse quesito aí da velocidade e habilidade. E ontem, quando ele entrou, ele botou fogo. Então, o São Paulo acabou ocasionando algumas chances melhores, até em função da entrada do Luiz Araújo, que entrou... Pô, deu umas costuradas legais ali, muita velocidade, muita vontade. Eu boto fé no Luiz Araújo. E talvez o São Paulo tenha que fazer uso do Luiz Araújo numa semifinal da Libertadores. Porque uma vez que você não tem o Kelvin, não tem o querido Centurion, quem é que vai jogar pelos lados ali? Complicado. Pô, e de onde vem essa sua sensibilidade de que Damião... poderia ir jogar no São Paulo. É que Paulo. Você leu uma postagem que eu fiz. Isso não é nem informação e nem palpite. Sabe quando passa na tua cabeça, assim, uma... Possibilidade? Às vezes, sabe quando você tem umas intuições, assim? Insight. Fala assim, porra, o Leandro Damião é um cara aí... Entende aí o que eu tô dizendo? Ah, o Sombra fazendo campanha, Leandro... Não tô fazendo campanha porra nenhuma. Sabe quando dá aquele insight, você fala, pô, Leandro Damião tá lá no Santos, não quer voltar inclusive pro Santos, o Santos tem que honrar os salários. O São Paulo tem um jogador lá, que pelo amor de Deus, hoje é um cone que anda. Apesar de eu achar que ele ainda é um bom jogador, mas não vive o momento dele é lamentável. O Allan Kardec? Que é o Kardec. Independente até do Kardec, quem vai perder centroavante agora? O São Paulo? Sim. Tem tudo pra perder o Caleri. Santos tem tudo para perder o Ricardo Oliveira. O São Paulo tem tudo para perder o Ricardo Oliveira. O São Paulo Futebol Clube, embora o Santos tenha contratado o Rodrigão. Sim, ok. Mas veio da Campinense. Um só não é vida, né? É. Então, sabe quando passa pela cabeça? Pô, São Paulo e Santos estiveram conversando aí, Clássico da Paz. Os dois times vão chegar no Clássico domingo no mesmo ônibus. Ah, mas nunca tiveram problema. Assim, mas cabe os dois times no mesmo busão? Foi essa uma pergunta que veio a mim também. Cabe os dois? Mas acho que são, vão levar... Assim, os dois ônibus vão juntos, assim. Acho que vão levar, pelo menos o elenco, assim, vai os dois, né? Mas geralmente cada deve um... Deve um pedel pra não dar problema. Cada um utiliza aí 2, 3 ônibus para as delegações. Mas deve chegar lá a maior parte. Aí faz um mescladinho lá. Mas sabe quando você pensa, pô, ó, bom relacionamento, São Paulo topou algo que... Pelo menos a torcida de São Paulo encara que é muito melhor pro Santos que pro São Paulo. Que é fazer essa troca, vamos jogar os dois no Pacaembu. O torcedor do São Paulo ficou pé da vida com o Leco por essa troca. São Paulo vai precisar de centroavante. São Paulo está encontrando dificuldades no mercado. O Santos precisa dar um jeito na história do... Então, assim, mas veio assim uma coisa... Puta, será que está sendo transacionado algo assim? Allan Kardec já passou por lá, foi bem. Foi bem, o Allan Kardec que não. Olha, eu não vejo o Allan Kardec voltando pra Inter, não vejo o Allan Kardec voltando, jogando no Grêmio. Não vejo o Allan Kardec querendo ir pra futebol. Talvez Corinthians, ok. O Palmeiras, eu acho que não, porque o Palmeiras tem 937 atacantes. Não vejo o Kardec querendo jogar no Vasco. É que o Allan Kardec, ele foi vacilão sobre não, o Kardec não, tô falando, desculpa, o Damião. Sim. Damião, ah, tá, desculpa. Aí, porque o Kardec, ele Damião, já fez a sétima partida. Não vejo o Damião querendo jogar em várias, em várias circunstâncias. O Kardec já fez a sétima. Tem isso também. O Kardec já fez, é verdade. Não, mas eu penso muito mais na questão do negócio. Não, não, eu entendi. Empréstimo. Eu entendi, mas é, uma, é também, mas fica uma situação realmente difícil, né? Porque vocês o cara acham vai ficar o ano todo sem... Gente, isso não é informação, não é sugestão. Apesar que tem Copa do Brasil, né? Vocês acham que é totalmente impossível que possa acontecer uma negociação desse gênero? Não. Não acho, não. Não, não é... É mesmo, olha, o Pato tava lá ganhando 800, o Corinthians pagou 400, o São Paulo pagou 400 e ficou... Não, difícil não é, não. O Santos hoje tem uma bomba gigante na mão. Lógico, e quanto mais tempo demorar esse caso do Damião, só tem um lado que perde. É. É o Santos, velho. O Damião tá bem, tá lá sossegado, na poltrona dele lá, só escutando pingar a moedinha, então, cara... É. E uma coisa que me surpreendeu até, né? Porque realmente o Balsa mostrou certa chateação pela dispensa do Jetterson. Agora, gente, é o que eu disse ontem no programa, né? Eu falei assim, a situação junto ao torcedor de São Paulo era insustentável. Ah, ia ficar difícil. Ia ficar muito difícil. Porém, é o que eu falo, se tinham tanta crença de que o cara era bom a esse ponto... Também teria que bancar. Tinha que, né, segurar a barra. O garoto aí, inclusive... Depois você fica até meio assim, né? O cara falou, chorou, né? Não dormiu. Até entendo, ele falou, agora a chance da minha vida... Pô, você imagina. Agora, também tá outra, hein? Olha, se o próprio Balsa reclamando que perdeu o jogador, então eu duvidava ontem. Depois que ele falou, então eu acho que posso acreditar que ele acha que também era um bom jogador. Se bem que ele também gosta muito do Centurion. Então, ele falou assim, pelo menos que nem o Leco falou, olha... Surgiu um homem na praça aí, um nome na praça. Pode ser que surja agora, o Leco falou, ficou na vitrine. O São Paulo, bem ou mal, botou o cara na vitrine. Uhum. Será que não vão surgir outros interessados agora? Ainda mais depois do próprio Paton dando a entender que não gostaria de ter perdido o Jetterson? Pode ser. Mas o cara não foi legal, o cara fez tudo por romper, né? Ele fez se comprometeu no passado, ele fez coisas que, pô... Tem que entender, junto ao torcedor é complicado isso aí. É mais ou menos se o cara, vamos supor, o Paton que conhece meio um ambiente argentino, você imagina um cara que o Boca contrata e que na infância o cara tirava um barato com o Boca Juniors, sendo sim, torcedor do River e vice-versa. É verdade. Agora, se a direção do São Paulo achava que esse cara era imprescindível, tinha que ter bancado, porque aí é uma grande falta de convicção naquilo que acredita, naquilo que está sondando, naquilo que está escauteando ali. Ah, mas sabe por que eu não acho, Sombra, na boa? Um jogador, quando ele declara isso daí, ele tá comprando uma briga, mesmo sem saber, com o futuro dele. Num clube, numa hierarquia, se a gente parar pra analisar, tem lá o elenco, acima do elenco você tem o treinador, acima do treinador você tem uma diretoria de futebol, acima dessa diretoria de futebol vem a presidência do clube, e acima do presidente você tem o torcedor, cara. Eu coloco o torcedor aí acima do presidente do clube em termos de importância. Uhum. Cada clube, o seu maior patrimônio que pode existir, não é um estádio, não é um título, não é nada. É o torcedor, independente do tamanho da torcida que você tenha. O torcedor é aquele cara que, diferente dos demais, ele trabalha sem remuneração. Apesar dos presidentes dos clubes aí também, alguns falam que não são remunerados, mas sabemos que de vez em quando acabam ganhando dinheiro aqui ou ali. Mas enfim... O torcedor não, o torcedor é paixão. Aquele lá sim tá doando, talvez, a sua torcida, o seu sentimento pro clube, sem esperar algo em troca, não ser um bom futebol. Agora, mano, é o seguinte, hein? Eu acho que a opinião do torcedor tem que pesar, Sombra, na contratação, mano, na demissão de alguém. Não, eu sei. Eu acho que mais que a opinião do torcedor também, pesou muito, eu acho que a parte política lá dentro, né? O levante de conselheiros, das pessoas que cercam o Leco. Ah, é muito mais. Que não deixam de ser também certos, são torcedores, né? E aqueles que ficam lá na porta da tua porta, falando, ei, tá louco, rapaz? Eleição vem maior. Aí, vamos contabilizar isso. Agora, reafirmo também pra vocês, não que eu não tenha concordado, só acho que o seguinte, se achava que era tão bom assim, tinha que dar um jeito de resolver. Agora, porque se é um estrelão, velho, agora, aquilo que a gente brincou ontem, os caras bancam. Repito a pergunta de ontem. Se fosse Luis Suárez, então, seria dispensável? Se é um estrelão, não, lógico que não. Banca no, o cara. É. Se for, tudo bem, ah, mas Luis Suárez não teria vínculos com um rival brasileiro. Ah, poderia ter, por que não? Não, mas então vamos tentar pegar em um centroavante brasileiro de grande expressão, entendeu? É que hoje tá difícil brasileiro de grande expressão. Mas se é o Neymar lá fazendo juras de amor ao Corinthians, vindo pro São Paulo, que eu sei que ele era palmeirense quando era criança e depois foi pro Santos... E mesmo ele tendo sido palmeirense, segundo dizem, quando criança, não tem nada que tenha da infância dele ou de adolescência dele comprometendo em relação a isso, igual o Jefferson. Mas se fosse um Neymar corintiano, vou ver o jogo dos Bambi lá, etc e tal, mas vou não te falar, iam Sombra, aceitar o Neymar? Vou colocar como exemplo uma situação que eu já vivi. O Corinthians, quando contratou o Paulo Nunes... Ninguém vai questionar aqui a qualidade do Paulo Nunes, a bola que ele jogou no Palmeiras, a bola que ele jogou no Grêmio, enfim. Sim. É um jogador que, pela bola, o credenciava a jogar no Corinthians também, tá certo? Mas é um cara, Sombra, que não teve sossego desde a sua apresentação até a sua saída. A torcida pegava no pé dele quando ele fazia gol. Então, você cria uma animosidade quando você chama pra si uma responsabilidade, quando você começa a colocar rótulos em rivais, e quando você tem a chance de jogar naquele clube que você atacou, ou naquele clube que você provocou, imagina o Vampeta jogando no São Paulo. Você imagina essa cena? Não, jamais. Não. Jamais. Entendeu? Só então, que eu não acho que o Vampeta seja um jogador de extrema diferença, como poderia ser um Neymar, um Luis Suárez, né? Ah, mas o Vampeta, Sombra, na bola que ele jogou no auge no Corinthians, cara, é um volante que, na minha opinião, hoje foi melhor do que Elias no auge, melhor do que Paulinho no auge. Nesse caso, não teria. Entendeu? Mas o Vampeta foi uma coisa, assim, não foi, assim, num passado dele, quando ele não tinha fama. Foi depois da fama. Mas até você pega aí o Paulo Nunes, mesmo já famoso, mas quando vestiu a camisa do Corinthians, o cara não conseguia andar em campo, velho. Agora, o Viola vestiu a camisa do Corinthians, imitou porco e jogou no Palmeiras. Então, mas não foi algo tão pejorativo, entendeu? Ah, mas naquela época... Ah, mas era mesmo. O peso era o mesmo, viu, mano? A mídia tentou polemizar pelo fato do Viola ter marcado aquele gol imitado porco na primeira partida da final. Mas o Viola não era aquele cara que menosprezava o adversário. Não, foi um ato isolado. Mas ali sabe o que aconteceu, mano? Vou te explicar o que aconteceu, Sombra. Então a mídia potencializou demais. Ele imitou o porco e no jogo seguinte o Palmeiras ganhou de 4-0 do Corinthians e ganhando o campeonato. José Aparecido levantou a taça, lembra? Não tem nada que prove nada contra o José Aparecido. Não, mas não é isso. Eu quero dizer o seguinte, se o Palmeiras tivesse perdido o campeonato, talvez ficasse muito mais marcado. Como ficou marcado, por exemplo... o Paulo Nunes contra o Corinthians, por causa da Libertadores, por causa também daquele paulista que o Corinthians ganhou, mano, de 99, se não me falha a memória, que o Palmeiras tinha acabado de ganhar a Libertadores e tinha tirado o Corinthians, e aí ele fez aquele... Ele pôs a faixa e falou, fica com o Paulistinha, lembra? Isso que acho que marcou muito. Né? Mas o... Ah, é verdade. Ele mandou essa aí. Se ele não fala nada, não ia ficar marcado. Aquilo marcou muito. Mandou essa. E já tinha acabado o campeonato. No caso do Viola, o campeonato não tinha acabado. E o Palmeiras praticamente deu um troco pro Viola e pra tudo aquilo. Entendeu? E aí não ficou tão marcado. Acho que por causa disso. Acho. Certo. Pelo menos eu acho isso. O Rafael Arada aqui, Sombra, disse que o Luiz Araújo, ele foi o artilheiro dessa Libertadores Sub-20. Foi, foi sim. São Paulo ganhou, né? Foi sim. Realmente, gente, é um bom jogador. Eu fico tranquilo de falar isso, porque eu não falo só do São Paulo. Eu fui um dos primeiros a falar aqui, quando eu falei do Gabriel Jesus. Não sei se o Domênico lembra, quando o Gabriel Jesus... Sim, falávamos antes dele subir, antes do Gabriel... Falei pra vocês, olha, depois do Neymar, me parece ser o jogador mais diferenciado que apareceu. Falou. Também sempre achei isso. Claro, a gente tem que se preservar, também, gente, claro, na base. Mas me parecia ser diferenciado dentro do que ele propunha de futebol na base. E no Palmeiras, eu acho que ele ainda vai confirmar ser muito melhor. Isso, lógico, se não acontecer uma transação. E o São Paulo também, o Globo Esporte publicou que o São Paulo tentou o Maxwell, lateral esquerdo do Paris Saint-Germain, mas ele acabou renovando com o PSG e não vem pro São Paulo. São Paulo que precisa do lateral esquerdo, que... Aí o nego vem chegar lá, mas esse é corneteiro. Falar, ó, pode ser, pode chamar de corneteiro, etc e tal. Mas, deixa eu perguntar pra você. Matheus Reis é igual ao Reinaldo? Eu sei que um ainda tem futuro, mas até agora, dá pra dizer que um é melhor que o outro? Vou te falar, meu Deus, mas eu sei que o Mena é o titular. Por isso que eu tô falando, é de 1 a 11 é bom, mas é... Faltou o Caleri ali na frente. Ah, meu amigo, é um time que não sabe, assim, não tem nego pra botar a bola pra dentro. O ataque do São Paulo, em termos de finalização a gol e de chutar, acertar e fazer o gol, pelo menos sem o Caleri, é bem limitado. É dose. É dose. É, porque o Ganso não é um grande finalizador, né, mano? Às vezes fora da área ele tem uma boa finalização. Mas dentro da área é engraçado, às vezes o Ganso perde. Não, não é a dele. Esse é um recurso que falta pra ele. Ele sabe fazer. Sabe fazer. O Ganso, ele quando arrisca alguns chutes de fora da área, o Ganso não é aquele jogador que manda a bola na arquibancada, não, RG. Não. Não, não. O Ganso poderia usar um pouco mais esse recurso. Ele tem consciência que precisa fazer isso, só que não faz, cara. É psicológico. Tem medo de chutar? É psicológico. Aí você vai ver, Centurion não é nenhum goleador. O Kelvin é um jogador de lado de campo, às vezes, ok. É um cara que às vezes até aparece, mas não se espera dele ser o artilheiro, né? O São Paulo precisa providenciar uma situação. Ô, Gustavo, pelo amor de Deus, você vai contratar jogador, Gustavo? Oi, RG. Gustavo. Bom. E aí, seu Ben? Olha, que moral, hein? O Copete foi apresentado lá no Museu do Rei. Copete. Foi apresentado no Museu do Pelé. Tomara que o Copete... ele quer jogar, viu, RG? Não, tomara que o Copete retribua toda essa expectativa aí que tá em cima dele. Aí, você assistiu o Atlético Nacional jogar? Vi um jogo eu vi só, Sombra. Não é mau jogador, mas não era o melhor deles. Não achei, né? Ele era titular esse Copete? Eu acho que era banco, hein? Era titular? Titular, mano. Ponta esquerda. Ele corre muito. Ponta aberto pela esquerda. O que o cara tem é velocidade, velho. O bicho parece que toma gasolina aditivada. Aliás, aquele time do Nacional da Colômbia dá a impressão que é todo aditivado. Aditivado no bom sentido, sim, né? Sim, até que se prove o contrário. Os caras correm, velho. Vamos ver o Mano é que costuma ter as suas... reserva. Numa final eu sou a favor de dopar todo mundo. Vamos ver se ele vai correr aqui. Um boi de piranha e o time é campeão. E aí, seu Ben? E aí, sempre preparado pro clássico. Expectativa, jogo bom, hein? Jogo bom, grande. E vai com o time completo, né? Sim. Caslima, Gabigol. E como não era de ser diferente, o Santos também, com problemas aí com relação a facilitar a venda de ingressos para a torcida. Então tá aí, é mais um que entra na fila do São Paulo, né, com exceção do Corinthians, todo mundo parece que faz parte do mesmo pacote aí de problema e dificuldade. Isso é lamentável, cara. Porque já se sabe antes onde vai ser o jogo, já se sabe qual tem que ser o esquema, sabe que a procura vai ser grande, mas roubaram a renda, né? Ontem, né? Parece que roubaram a subsede da torcida de Santos. Então fica umas coisas assim, roubaram dinheiro. Roubaram a grana, né? Não, mas a subsede aqui, Sombrado, não é da torcida, não, é do próprio clube. Foi do clube? Não é da torcida. É Indianópolis. É Indianópolis. Ah, tem que estar preparado. Se vai ter venda de ingresso ali, dinheiro. Imagina. Não dá nem pra comentar, né? Como é que você vai botar venda numa subsede e deixar a subsede... Mas a venda, não, acho que não tava sendo ali, RG. Eu acho que só a parte do dinheiro que foi roubada foi levada pra torcida. Eu não sei qual foi o esquema, mano. Eu sei que o que foi dito é que a grana do ingresso, né, foi tirada... Tava lá. Então, meu amigo, é difícil, velho. Beleza. É isso aí, bora pro jogo. Diz que é conversas com o Alex, né, velho? Voltou, né? Essa conversa voltou. Agora, vamos ver, né? Porque o Alex também... Mas é a mesma pegada do Diego, né, RG? Sempre quando falam do nome do Diego, o Diego quer voltar. O Alex quer voltar. Mas os caras querem continuar ganhando o que eles ganham lá. Eles querem voltar, mas trazendo o salário de lá, né? E pra trazer o salário de lá... Esse é o problema, né? É complicado, né? E detalhe, hein? Toda a venda da subsede do Santos, que é feita na Avenida Indianópolis, é tudo em dinheiro. Não tem, então estavam comercializando lá. Vivo, cacau vivo. Tava sendo comercializado o ingresso ali. Exatamente. Tá vendo? Isso aí. Mas é isso aí, né, velho? Que é uma taxinha na mão de Jesus, né? Então, bora. Você e o Benjamin com essa brincadeira. Vamos lá, continuando. Aliás, antes eu falei Benjamin e falei do Narigudo, né, Narigudo? Fala da BV Financeira. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888. 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV Financeira. E eu tenho um recado muito legal, porque nesse fim de semana tem feirão Chevrolet no estacionamento do Shopping Center Norte. É a sua chance de comprar um Chevrolet pelo melhor preço do ano. São modelos a partir de R$ 29.990 e taxa zero para toda a linha. Então aproveite e faça um test drive no novo Cruze e na nova S10. É isso mesmo, feirão Chevrolet com o melhor preço do ano. É neste sábado e domingo no estacionamento do Shopping Center Norte. Até quem critica vai se apaixonar. Consulte condições. Faça revisões de seu veículo regularmente, mas corra, porque é só neste sábado, ou seja, amanhã e domingo, das 9 da manhã às 7 da noite, no estacionamento do Shopping Center Norte. E use cinto de segurança. Cinto de segurança salva vidas. Vamos falar da vida de quem agora, seu Bento? Do Corinthians. Do Corinthians. Corinthians. Coringão, Coringão. Corinthians! Outro time que, igual São Paulo, também anda com suas dificuldades de artilharia, né, não? Não, o Corinthians ele tá com um déficit no ataque. É. Não tem o um centroavante ali de responsa, não. Mas vai contratar, viu, mano? O presidente hoje deu entrevista, tá atrás de um atacante, de um centroavante, melhor dizendo. É. E amanhã, contra o Santa Cruz, né, às 21 horas na Arena, mais uma vez vai ter que jogar com um cara que não é centroavante. Mano, só joga em casa o Corinthians, velho. Romero. Tá louco, RG? Pegou o Atlético no último jogo agora, aí foi fora. Vocês fazem 10 jogos em casa e um fora. Imagina, RG. É verdade, RG. Porra. Imagina, pega aí, ó, o último jogo do Corinthians foi contra o Atlético Mineiro, foi em Minas, já foi fora de casa. Porra. Entendeu, mano? O penúltimo jogo do Corinthians foi contra o Botafogo, foi em casa. Você pega o antepenúltimo, foi contra o Fluminense no Rio de Janeiro, obviamente foi fora, RG número 2. Ah, não sei. Então o senhor tá sendo extremamente tendencioso. Me parece que vocês jogam 10? O penúltimo jogo do Corinthians foi contra o Palmeiras, que foi fora de casa. Então acho que o senhor tem que dar um F5 na sua tabela. Me parece que é impressionante. O Corinthians só joga 10 dentro e uma fora. 10 dentro e uma fora. Ou seja, dos últimos 5 jogos, o Corinthians jogou... 5 não, citei aqui, ó. O Palmeiras foi fora, Fluminense foi fora. É, o Botafogo foi dentro e contra o Atlético Mineiro foi fora, RG. O senhor tá sendo tendencioso. Então tá bom. Pra variar, é que o senhor tá contaminado com essa mídia anti que o senhor anda ouvindo e eles estão fazendo a tua cabeça e estão formando sua opinião, seu RG número 2. O senhor tá sendo tendencioso contra o Timão. Mas vamos lá, Bento. E aí, Coringão? É, isso aí, pô. Mais uma vez vai pro Romero no centroavante lá. Então, amanhã o Corinthians tem o jogo balada. Horas. Jogo balada, 9 da noite, sai de lá, já vai pras baladas ali, Itaquera, porque Itaquera tem uma pá de balada boa ali. Uma pá de balada fera ali também. O negócio é o seguinte, Bento. O Corinthians ele tem algumas dúvidas aí com relação à zaga. Balbuena volta, porque ele cumpriu o jogo de suspensão por ter tomado o terceiro cartão amarelo. Tá de volta nessa partida diante do Santa Cruz. O Corinthians ainda tem uma dúvida ali, porque o Wilson ele teve uma entorse no tornozelo ali. E possivelmente ele ainda não sei, RG, se vai estar 100% até amanhã. Ele tá fazendo tratamento intensivo ali com anti-inflamatórios e gelo. Mas é uma dúvida ainda que se ele não jogar, possivelmente teremos o Pedro Henrique na zaga. Inclusive, parabéns para a torcida do Corinthians que tá fazendo uma campanha na internet aí de incentivo. E eu acho que é correto. O torcedor corintiano aí tem que provar que é diferente dos demais aí, ao invés de ficar metendo o pau e criticando o moleque da base, um cara que tem um futuro enorme pela frente, vai dar uma moral tremenda pro cara. Mesmo que ele não jogue, se ele estiver no banco, tem que gritar o nome dele. Se ele estiver em campo, a cada jogada a torcida tem que aplaudir o moleque, porque não é porque ele errou naquele lance ali com o Casares, naquele jogo contra o Atlético Mineiro quarta passada, que ele tem que ser colocado numa cruz e começarem a atirar pedra nele. O torcedor do Corinthians ele tem a obrigação de mostrar amanhã que é diferenciado dos demais. Então, parabéns para a torcida do Corinthians, que está fazendo campanhas na internet. Eu espero que no estádio amanhã isso se concretize de fato. A torcida tem que estar junta com o moleque. Se o moleque quebrar a perna de alguém, tem que aplaudir o moleque do mesmo jeito. E com relação ao ataque, Bento, o Corinthians também ele tem uma dúvida. O Cristóvão Borges fechou o treino agora. Ontem fechou já durante um período. E hoje os jornalistas só entraram quando os reservas já estavam treinando ali. Ou seja, ele escondeu a escalação. E tudo indica que quem rode nesse time titular pode ser o Guilherme. Porque aí ele vai fugir daquele 4-1-4-1 que o Tite usou muito. Aí o Tite acabou utilizando recentemente aí aquele 4-2-3-1. E agora pode ser que o Corinthians vá jogar no 4-4-2. Eu não gosto de falar desses negócios, a menos que eu esteja jogando videogame. Eu acho que esse negócio de tática é um porre do cacete. mas pode ser que ele volte aí a atuar no 4-4-2. Aí você joga com dois volantes ali, o Bruno Henrique e o Elias. Aí você joga lá na frente. Dois meias, né? É, perdão, o Elias não, o Rodriguinho, o Elias tá fora. O Elias não tá podendo jogar, ainda tá machucado. Você tem ali, ó, o Bruno Henrique e o Rodriguinho. Aí você vai jogar com dois meias ali, no caso, o Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto. E aí ele tem duas opções ali, junto com o Romero ali, pra formar o ataque do Corinthians. Porque o Romero, ele já tá escalado. Quem briga por essa vaga é o Luciano ou o Luca. Eu, particularmente, prefiro o Luca pra fazer essa função. E aí eu não colocaria nem o Romero pra fazer a função de centroavante. Colocaria o Luca, porque eu acho que ele tem mais potencial pra ser esse camisa 9, mesmo ele não sendo. Então aí você joga ali no meio campo, ali de um lado o Giovanni Augusto, do outro lado o Marquinhos Gabriel, formando o ataque ali na frente ali desses dois meias ali. Uma ponta ali o Luca e na outra o Romero ali, talvez um pouco mais centralizado na visão do Cristóvão Borges. Mas o Corinthians, ele tem obrigação de vencer essa partida amanhã. É, com todo o respeito ao Santa Cruz, começou bem o Campeonato Brasileiro, mas agora já parece que tá começando a capengar. Tá ruim o Santa Cruz, né? Santa Cruz vem de duas derrotas, Domênico. Que lugar que tá aí, mano? Décimo? O Santinha... Décimo alguma coisa. Décimo quarto. É. É, então o Corinthians aí tem que aproveitar essa sequência de jogos que terá, tanto quanto... É boa sequência, não? É, o Corinthians ele pega o Santa Cruz agora. Depois... Aí o outro jogo, o Domênico Gato, o Corinthians vai pegar o América Mineiro na quarta-feira, jogando lá em Minas. Ah, mas mesmo lá que é fácil. Que é um adversário teoricamente fraco. E aí depois o Corinthians ele pega o Flamengo jogando aqui em São Paulo. Aí já é um pouquinho mais... Mas esses dois jogos, tanto contra o Santa Cruz quanto contra o América Mineiro, pontos, hein, mano? O Corinthians ele tem a obrigação de vencer os dois, cara. Tem a obrigação de vencer os dois. Eu volto a falar aqui, é esse tipo de jogo que lá na frente vai fazer falta se você tropeçar. Que nem o Grêmio ontem, né? Pois é. É, o Inter acabou tropeçando diante do Curitiba também, por mais que você diga, ah, mas era fora de casa, ok, mas um time que tá brigando com o Palmeiras lá em cima pelas duas primeiras posições... O Palmeiras também empatou com o Curitiba. Não, mas tudo bem, o Inter, mesmo sabendo que o Palmeiras tá à frente dele, ele não poderia jamais ter perdido a chance que ele perdeu, porque o Inter, ele teve chances ali, na hora que ele fez 1-0, ele recuou demais, deixou o Curitiba gostar do jogo e tomou um empate. Então, o Inter, na minha opinião, perdeu ali dois pontos que poderiam ser importantes pra ele. Mas vamos que vamos, né, velho? Amanhã tem Corinthians e Santa Cruz às 9 da noite no estádio de Itaquera, ali na Arena Corinthians. Boa. O Taj Mahal da Zona Leste, mano. Ó, é bonito, velho. Você chega ali na Radial, não sei se já tiveram a oportunidade de passar ali. É bonito, velho. É bonito. Eu tive a oportunidade de ir lá já. É igual a Sagrada Família, porque a Sagrada Família, pra quem nunca foi pra Barcelona, não é verdade. Que isso? A Sagrada Família, você tá maluco? Chegando ali, você tá chegando, RG, o RG ainda... Tá louco. O RG consentiu com a cabeça, gente. Meu Deus, não consentiu nada. Você tá falando que aquela impressora é igual a Sagrada Família? Impressora não, respeito. Hã? Aí com o Taj Mahal da Zona Leste. Pera, não tá maluco, mano. O negócio um lugar é a Sagrada Família, o outro é a Maldita Família. Vá pro inferno, Maldita Família é a tua. Maldita Família. O negócio é pra fazer filme de terror. Mas não é... Impressora sem cartucho, você tá de brincadeira. Meu amigo, que parece um cinzeiro cheio. É, a Vila Belmiro parecendo um cinzeiro cheio, vai te catar. Vai, o negócio é o seguinte, Domênico Gato, porque pra quem nunca foi pra Barcelona, a Sagrada Família você não tá esperando vê-la. Porque é um local, Domênico Gato, que você tem ali prédios, etc e tal, aí daqui a pouco do nada se bate o olho, pum, tá lá. Parece. É igual a Arena Corinthians, velho. Você tá ali na Radial, que é um lugar feio, na hora que você bate o olho, assim, ó, pum, aquela arena iluminada, velho. Ô, o bagulho é bonito, RG. Deu o braço a torcer. Dê o braço a torcer você também, Sombra. Não conheço. Mas deveria. Pela TV me parece ser muito bonito. Eu também não conheço. Porque hoje, eu não tenho problema nenhum em dizer que é bonito. Então, hoje talvez seja o principal ponto turístico em termos de importância e beleza da cidade de São Paulo. Não, mas Itaquera eu acredito que Itaquera, seja. Itaquera não. O principal ponto turístico. Não, não. Arena Corinthians hoje, em termos de importância e beleza, hoje é o principal ponto turístico da cidade de São Paulo. Corinthians, né? Ah, eu tô sendo modesto, pra não dizer da América do Sul. Ei, calma lá. Peraí. O do Verde é muito mais bonito. Outro dia aqui na Paulista, eu vi um negócio que nem sabia que tinha. Sabe aqueles ônibus de... abertos no andar de cima. Ah, eu vi, os que inaugurou há pouco tempo. Londres, Nova York, as grandes cidades, o Hop-Off, daqueles ônibus que você passa, ônibus turísticos. Inaugurou há pouco tempo. E deve passar por vários pontos turísticos. Sim. Que também São Paulo, para ponto turístico, eu vou te contar uma história. Se o ônibus vai para lá. Não, passa na impressorão. Deveria ir. Ele demora 2 horas Arena pra Corinthians. Ir. Então deixa eu te falar. O senhor que é um cara viajado. Leito, o cara desceu. Como que esse ônibus vai pra lá? Pegar ônibus leito. Vamos lá. Então, o senhor que é um cara viajado. O senhor que é um cara viajado. Viajado. Sim. E viadado também. Mas com certeza o ônibus. Mas com certeza o ônibus passa em frente ao estádio do Verdão. Assim, passa nada. Passa nada. É aqui do lado. É aí do lado. Aí, passa aí, nada. Tá aqui do lado. Passa nada. Acho que passa. O negócio é o seguinte: ali corre o risco de. Se chover, corre o risco do ônibus ficar parado pela enchente. Isso mesmo. Ali enche d'água. Ali enche d'água. Não pode mostrar isso pra turista. A hora que você deve descer na Sumaré assim, é lindo. Então o negócio é o seguinte: olha aquele gigante surgindo. Você fala, nossa, velho, que lindo. Vamos lá. Ali não pode passar porque corre o risco de enchente e o turista lá não pode ver isso. Você já foi passado. O negócio é o seguinte: não, não foi não. Deixa chover de novo que você vai ver. Aí, Itaquera não tem. Não, não chove. O estádio é no alto do cume. A radial não enche lá, não. O estádio é no alto do cume. Não dá nem pra chegar, porque enche antes a radial. O negócio é o seguinte: ali não enche. Tá louco. Fizeram obras de melhoria por causa da Copa, ali não enche mais. A água que sai dali de Itaquera joga numa barra funda. Então o negócio é o seguinte, RG número 2. O Sombra é um cara incoerente. Porque ele é um cara extremamente viajado, é um cara que já foi direto pra Manhattan, acho que já deve ter 18 ou 19 vezes que ele desceu em Manhattan. Não, não fala assim, senão as pessoas vão fazer um juízo errado. Não, mas é verdade, você já foi inúmeras vezes pra lá. Isso tem de milha, então, de menos, né? O que você já gastou ali em Nova York, você poderia comprar um apartamento na frente do Central Park, ali na Trump Tower, onde o Marinho tá preso. Acho que Nova York vai fazendo compra, tudo é caro. Quem é que vai comprar? Não, mas compra em Miami, lá no outlet. Mas você gasta, você não come? Você vive do quê? De luz? Não, mas come outra coisa. Que? Come outra coisa. Come cheeseburger, come hot dog. Mas o seu cheeseburger é no PJ Clark, velho. Então, você vai gastar dinheiro. Pô, pizza Hut, meu Deus. O negócio é o seguinte, Domênico Gato. Baratinho. Uma das melhores coisas de Nova York, e você já andou naquele ônibus aí, que não tem o teto também. Te juro por Deus que não andei. Mas enfim, se não andou... Porque é uma porcaria andar naquilo. Então. Você fica com o sol na cabeça, vendo o sol que os caras querem te mostrar. Ah, é legal, é legal. Eu gosto de andar. Eu gosto de andar por onde eu quero conhecer. Ninguém vai me impor o ônibus de porra nenhuma. É legal, é legal. O City Tour de qualquer cidade, ele te leva em alguns pontos turísticos que muitas vezes você não conhece os melhores, porque ele já tem determinado aquela área e ele não foge daquilo. Em Nova York, é RG número 2, você pode sair dali, tá certo? De Manhattan, ali daquele pedacinho, e ir pra lugares assim, por exemplo, pra ver o Harlem. Ali no Harlem, ali tem o coral gospel ali, que é um negócio demais, cara, demais. Uhum. É um negócio que muitas vezes aí o gringo não vai, primeiro porque o cara tem medo, e segundo porque muitas vezes o cara do hotel também não fala que existe. Então, é um negócio que é top, velho. É igual a Arena Corinthians. O gringo que vem pra São Paulo, tá certo? Ou vem pra América do Sul. E não passa ali pra conhecer, porque ele é um tapado, velho. O cara é um tapado, velho. Mano, mas peraí, às vezes, só se é a melhor assim, atração da cidade de São Paulo, é a Corinthians. É que se o cara descer em Cumbica e tiver ferrado ali a Marginal Tietê, capaz de quebrar pelo meio e ser obrigado a passar na porta. Só Sombra. Por isso. Você é louco, bagulho. Aqui, o recalque me comode, velho. Não é recalque. O estádio é bonito. Lógico que é. O estádio é bonito, mas calma. Bonito é quando tava em obras, velho. Agora é maravilhoso. Mas ninguém vai perder tempo de ficar cortando pra ir pra Itaquera pra ver o estádio do Corinthians. Tá louco. Tem uma parte que fica muito louco Itaquera. O Arley Underline Yoshio mandou aqui um Twitter dizendo que o Itaquerão como ponto turístico perde até pro poupa-tempo ou Parque do Carmo, mano. Para. Essa é a verdade, pô. Para com esse negócio. E vamos embora. Perde vamos embora. Tua irmã fazer um toque leve. Se eu longe pra ver ponto turístico, eu vou ver as pirâmides do Egito. Para. É, em termos de importância, a Arena Corinthians hoje é tão importante quanto as pirâmides do Egito, cara. Tá louco. Vamos Parmeira, vai. Vamos ao Parmeira. Arena Corinthians veio pra revolucionar a cidade de São Paulo. Vocês vão enterrar os presidentes de vocês lá em catacumbas dentro do estádio? Sim, é um projeto que existe. Ah, é? O Roberto falou que o dia que ele passar dessa pra melhor... Você acha que o Roberto Andrade um dia vai ter toda aquela celebração? Celebração não, porque ninguém tá celebrando mortes. Bem nos povos asiáticos fazem festa pelas mortes, celebram, né? É, mas assim, sabe, aquele rito ele do... Ele será o Tutankhamun de Andrade. É nóis, mano. Tamo junto, é nóis. E aí, seu Bento, vamos continuar com as manchetes aqui? No oferecimento da Esser, construindo com valor, também de Chevrolet, nesse fim de semana, tem feirão Chevrolet no estacionamento do Shopping Center Norte. Não perca! Extra! Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Ego. Impermeabilizantes recobre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Vamos ao líder. Vamos lá, seu Bento. O time a ser batido! É. Parmeira ontem abriu 2 pontos de vista. Né? É isso aí. Nossa, o Inter, hein? Inter, hein? Amanhã, 19 horas, desculpa, no Mineirão. Cruzeiro, jogo difícil. Horas. Difícil. Zé Roberto e Fabrício são os desfarques. Zé Roberto e Fabrício. De resto, meu, vai todo mundo, força máxima lá. tirando esses dois. Certo. Ganhar do Cruzeiro, né? Que ganhou de 4-0. Mineirão. Boa notícia que o Arrascaeta não joga. É que é o melhor do Cruzeiro hoje, né? É o melhor do Cruzeiro. É boa notícia, né? Espero que o Palmeiras faça uma boa partida fora de casa e, se possível, traga os 3 pontos, né? Mesmo com um empate diante do Cruzeiro, mesmo que o Inter vença o seu jogo, a não ser que vença por 6-0, que eu não acredito. Aí passa. Né? Aí passa, mas se não vencer por esse resultado, o Palmeiras continua líder ao findar da edição da 11ª rodada. Exatamente. Mas era previsível essa situação, né? Porque a gente dizia aqui há um tempo atrás, né, fazendo previsão de rodadas, que nessa rodada do meio da semana, o Palmeiras teria, teoricamente, mais facilidades que o Inter. É. Não é? É verdade. E no todo, acho que de 5 ou 6 rodadas, tinha um ligeiro equilíbrio. Tinha. Eu acho que no passar dos jogos, talvez o Palmeiras continue à frente, mas não deve desgarrar muito, deve ficar por aí. É, também acho. Só porque eu não vou lembrar agora a sequência do Inter. Mas o Domênico, o problema do Inter... De agora em diante? É o lance que só tem 11 jogadores, né? Falta um banco de qualidade. O Inter? É. É, eles têm um bom time, né? Mas, ô Domênico, eu não acho que o Palmeiras vai vencer o Cruzeiro, não. Essa vitória do Cruzeiro contra a Ponte fora de casa, eu acho que deu um start nos caras aí que agora o Cruzeiro vai levantar um pouco a moral aí no Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, Domênico. O Inter aí vai pegar o Botafogo no próximo jogo. Na... Em casa? É. Aí acho que é 3 pontos pra eles, hein? Aí depois ele sai e enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro. Esse é mais difícil porque também o Flamengo tá lá em cima, né? Depois ele tem o Grêmio, que é o bônus round da vida do Inter. Aí é clássico. É clássico, mas o Inter bate na cara do Grêmio nos últimos jogos a dar com pau, né? Pode, mano. Jejum pode afirmar que vai ganhar 3 pontos. Olha, eu acho que além de ganhar os 3 pontos aqui, é capaz do Inter fazer saldo, viu, velho? Isso, é na décima, mano. Opa. Tá louco? É o Grêmio, pô. É, você viu o Grêmio ontem aí contra o Vitória em casa. Mas é um clássico, né? E aí depois o Inter sai pra pegar o Santa Cruz, Domênico Gá. É essa sequência do Inter. Eu acho que tem 2 jogos complicados pra eles aí. O Flamengo é um que não vai ser fácil assim. O Grêmio é clássico. Então, desses 3 próximos jogos, tem um jogo teoricamente fraco que depois, é o Botafogo. E depois desse jogo contra o Flamengo, Domênico Gá? Foi o último, perdão, o Flamengo não, esse último jogo que eu citei contra o Santa Cruz, aí é o confronto direto com o Palmeiras. Então. Na 15ª. Mas aí é o confronto direto, mas até lá, faltam 3 jogos, né? O Palmeiras pega, depois do Cruzeiro... Não, são 4. A gente tá agora na 11ª rodada, né? Não, mas aí, daqui 4 jogos o Palmeiras. Isso, é na 15ª, isso, daqui 4. Então, ó, o Palmeiras pega o Cruzeiro agora, difícil, Figueirense em casa, na teoria... É um jogo que tem que fazer 3 pontos, né? O Figueirense já tem que fazer 3 pontos. Depois o Palmeiras sai pra jogar com o Sport lá. O Sport não tá bem no campeonato. Teoricamente, também não é um jogo tão difícil. Então, dos 3 jogos, eu acho que o Palmeiras, ainda assim, sombra. Não sei se vocês concordam. Os 3 próximos jogos, o Palmeiras pega adversários um pouquinho mais fáceis do que o Inter. Então, o Inter aí pega Botafogo, fácil, Flamengo... É fácil, mas é um Botafogo. O Grêmio, né? E o Santa Cruz. Então, Flamengo e Grêmio, não é? Flamengo e Grêmio? É, Flamengo, Grêmio e aí depois Santa Cruz. É Botafogo, Flamengo, Grêmio e depois Santa Cruz. O Palmeiras depois pega o... E aí no quinto jogo é com o Palmeiras. Rapaz, que sorte que o Cruzeiro deu. Vocês viram isso? O quê? No quarto é o Santos. Você viu isso? O quê? Tô vendo uma manchete aqui do lance. Douglas é assaltado e acaba obrigado a adiar reunião com o Cruzeiro. Ô Cruzeiro, tem coisas na vida que às vezes é um sinal. Sabe quando o cara vai pegar o avião, aí ele esqueceu a passagem, tem que voltar pra casa, chega no aeroporto e o avião já foi? É. Aí você no dia seguinte vai ver avião, esse avião que você vai pegar caiu? Premonição, parece cena do Premonição. Olha, o Douglas não poder chegar na reunião aí pra bater papo aí, pra acertar? Olha, encara do jeito que eu tô falando, hein? Ó, vai na minha. É engraçado o cara fazendo reunião com o Douglas, tem o Mike... E tem o Lucas, que veio do Palmeiras. Cara, eu não entendo isso. O que era com o Douglas? Mas, ó, o Lucas não tá jogando nada, velho. Mas chegou... Não, eu sei, mas chegou a ter um bom... É, e o Douglas jogou algo, quando e onde? Ah, pelo menos o cara vem numa história ali que ele fala, opa, tava no Barcelona, saiu lá pra vir pra cá. Essa história é bom pra ele contar pra família dele. Ah, a torcida do Cruzeiro, ele não vai convencer ninguém, não. Ah, mas ele pode chegar lá e falar, bacana, tava até a semana passada treinando lá com o Neymar, com o Suárez, com o Messi, opa. Mostra foto, passaporte, mostra puta camisa, opa. A sacolinha do Barcelona. Mesmo lá, não tendo deixado uma boa impressão aqui no Brasil, na saída dele, todo mundo, pô, como que ele conseguiu ser negociado com o Barcelona? Mete uma mala. Velho, o cara vem com o carimbo no passaporte, tiozão. Mete o cara vem de fotos ali, de selfies com o Messi, com o Suárez, com o Neymar, com o Iniesta, enfim. Aquele videozinho batendo bola com os caras lá. Pô, faz Imagina, RG, tem história pra contar o cara, velho. Nossa senhora. Mas, ó, o Cruzeiro, hoje, é que eles não vão jogar ainda, eles não têm a condição de jogo, mas o Cruzeiro tá se reforçando e trouxe duas boas peças, hein? Tanto o Ávila, que jogava no Huracan, quanto o Rafael Sobis. E o Sobis, né, véio? Aí o ataque do Cruzeiro fica de responsa, hein? Aí o ataque do Cruzeiro fica respeitável, porque hoje os caras têm Riascos, tem o Alisson, tem aquele William Bigodinho, mas o William, inclusive, que tá no banco, né? Também não tem nem jogado. E esse é o tipo da contratação resposta, né? O adversário lá, o Galo, né? Contratando, os caras vão lá e tem que mostrar serviço, né, velho? Não adianta. É, então, mas é que tá, a diretoria do Corinthians aí, ó, porra, esse Ávila poderia ser um jogador aí pra vestir a camisa 9 do Coringão. Eu espero que a diretoria do Corinthians agora traga o Marco Ruben, que é melhor que ele. Mas não vem, né? Mas espero que venha, porque pra jogar no Corinthians qualquer jogador quer, RG. Só falar, o Corinthians tem interesse. Qual o deles? O cara baixa a alcinha, velho. É tudo nosso. Tá louco. Mas é verdade, o André tá aí, o cabelo de tigela tá aí. É verdade. Só os treinadores que não querem. Só os caras que não querem tá eles, velho. É lógico que eles querem jogar no Corinthians. Mas os treinadores não queriam treinar, é isso. Oi, por falar nisso também, antes da gente começar a atender os ouvintes, aí vocês viram, velho? A Inglaterra ali, mano, os caras estão todo mundo... A Inglaterra, a Escócia, a Irlanda do Norte. Véio, os caras estão se desvinculando da Europa, RG número 2. Tudo muda, né, mano? Bacana, mano. O Reino Unido tá se desgarrando, velho, da Europa, mano. Oh, mas aí vai dar uma moiada pros jogadores, sabe? Porque a gente tá falando no aspecto político da coisa. Mas se houver de fato aí, e haverá, né, Sombra, esse desligamento aí do Reino Unido e da Europa, os jogadores que ali estão, os que não são residentes desses países aí que a gente sabe que faz parte da composição ali do Reino Unido, eles vão ser estrangeiros, cara. Eles vão ser estrangeiros. É. Agora já não vai mais ter esse bagunhar, passaporte europeu é o Katsu, velho. Agora vai precisar de visto de trabalho, vai dar uma azedada no caldo ali pra certos clubes. Ah, dá um jeito, futebol sempre tem um jeitinho, mano, esquenta a cabeça. Ah, mas o futebol não pode ultrapassar algumas regras, porque isso daí tá dentro da constituição do país, RG. Vai dar uma azedada nisso daí, velho. Fala guardar, porque isso aí deve ter muito rolo ainda pela frente. Ah, isso vai demorar. Eu achando que a Inglaterra fez bobagem, mano. Também acho. Então, mas pelas pesquisas aí, Sombra, a galera de Londres mesmo, era contrário a fazer isso. Quem realmente elegeu esse voto de Minerva mesmo aí são as pessoas que moram no interior e com uma certa idade. Exatamente, que são os que têm um pensamento mais conservador e arcaico. Sim. Assim como você não tem a dúvida que os grandes votos de Donald Trump nos Estados Unidos serão votos mais interioranos, mais centralizados no país, que é onde estão os caras de menor informação, mais radicais... É? Caras que gostam de ver o circo pegar fogo. Mais nacionalistas. Aqueles que têm uma mente mais aberta, não tenha dúvida, votarão na Hillary. E se eu não me engano, nessa separação da Inglaterra, da comunidade europeia, 80% das pessoas até 35 anos votaram a favor da permanência. Sim. Né? Agora, não podemos esquecer, o futebol inglês é uma grande vitrine na Inglaterra também para o mundo. Lógico, o comércio, tudo, isso é muito maior que o futebol. Mas eu acho que muita coisa vai acontecer, vamos aguardar. Então, agora, por exemplo, o Firmino vai ter que ser vendido a preço de banana. Aí, Roberto, o Firmino é um jogador que jogaria a camisa do Corinthians, cara. Ah, se ele fizer gol, ó, Roberto, deixa aí quieto, porque o Leco pode ligar para ele também, que é um jogador que nós precisamos fazer gol. Firmino, hã? Não, o Firmino tá jogando Roberto, a bola lá. Deixa o Leco ligar lá pros caras, para, meu. Vai atravessar, Roberto. Ligar pra quê? O Porto? Hã? Pra quem você tá falando? Não, pro Liverpool. Ah, pro Liverpool? É. Vamos que vamos, né, velho? Isso aí. Mas vai dar uma azedume isso daí, velho. Eu tô pagando pra ver o que vai acontecer ali, mas vai ficar legal, velho. Ô, meu, a Alemanha tá pé da vida. A comunidade europeia falou assim, né, não tem 2 anos de transição, não. Ó, quer, vai embora. É, porque o que tá acontecendo é o seguinte, os caras pediram divórcio e querem continuar morando junto. 2 anos de transição, E pra falar a verdade, quem leva nas costas mesmo a economia europeia, imagina o Benjamin, é a aquela vez, e o Reino Unido. O Benjamin aquela vez que, pô, a mulher queria dar a bunda dele e falou, mas não tenho pra onde ir, ficou morando com a ex-mulher 5 meses. É verdade. Para. Né? É esse Benjamin, eu vou dizer, viu? É, porque ela quer ainda fazer as compras de supermercado, encher a geladeira, né? Mas você sabe o Benja como é, né? Ah, eu sei. Muito bem, Estádio 97 da Energia 97 tem um oferecimento de Bozano. Opa, vamos lá, vamos lá. A gente fez um papo muito político, não sei se o pessoal curtiu, mas... Curtiu sim, porque a gente tá falando de futebol também. Aí sabe o ouvinte do estádio é um ouvinte acima da média, mais instruído. É lógico que é, o ouvinte do Estádio 97 é um cara extremamente inteligente. Diferente lá do programa do Domênico, é muito louco. Isso, isso. Sabe aquele momento, Domênico Gato, em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Sim. Ou aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros que você pratica todos os dias? Sim. Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? RG número 2? Sim. Verdade. Pois é, amigões, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara, nada pode dar errado, tá bom? Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme, bah! Você Sim. que é um fedorento, você que é um cara que não se cuida, bah, Sim. tem que se cuidar. Você merece dar o melhor pra Cris Campoy, que é a sua namorada, tá bom? Ele oferece, Basílio, 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo. Você vai ficar top, cheirosinho, cheirosinho. Ela vai se apaixonar ainda mais por você. Vai na minha que você se consagra, tá bom? Tá. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa ainda, cara, oferecendo mais performance e proteção pro seu dia a dia, Domênico Gato. Eu tenho certeza que você vai adorar, cara. A Bozano é top demais. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção, cara. E ó, ouvinte do Estádio 97, você, amigão, não seja tonto, cara. Ligou aqui, diga o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe o que você ganha? Você leva pra casa, cara, um kit exclusivaço do desodorante Extreme. Esse é top demais, beleza? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso mesmo, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E também quem ligar e descer Black & Decker e Dutra Máquinas a jogada certa quando o assunto é ferramenta, vai concorrer no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas, uma mochila lindíssima da Dutra Máquinas. O estádio tem oferecimento de Chevrolet. Nesse fim de semana tem feirão Chevrolet no estacionamento do Shopping Center Norte. Não perca! O estádio também tem oferecimento de HDI Seguros. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Dodô, qual que é o número do WhatsApp Energia, Dodô? Diga para os ouvintes mandarem as suas mensagens até 30 segundos. 943530150. 943530150. Repita até encher o saco. 943530150. Encheu o WhatsApp saco, da não energia. Precisa mais. Encheu o saco, é. É, mas agora já encheu, não precisa. E a galera tá falando aqui que o Arrascaeta joga, viu, Dodô? Então, rapaz, eu tô achando estranho, porque se o Arrascaeta, como é que ele pode jogar se ele tomou o terceiro amarelo? Não, mas não tomou, então. Então não tomou, se é o terceiro. Galera tá falando que joga. Tá no site que vai jogar, mas será que vai jogar mesmo com o claro terceiro amarelo? Não. Mas que é o site? Sociedade Alviverde? Não, o site do Cruzeiro. Não, mas não tomou. Se tivesse tomado, ele não tava lá. Não, o site do Cruzeiro está afirmando que joga. Então vai jogar. Mas então as não informações de ontem até ontem diziam que ele tomou o terceiro amarelo. Quem que trouxe a informação? Então, sei, foi o Mota que andou passando aí pelo WhatsApp, né? Não sei. Aliás, eu gostaria da informação. Se alguém sabe, por favor, informe, mas informe direito. Mas olha, pessoal, é óbvio que vai jogar. Não sei. Se o Cruzeiro disse que vai jogar, vai jogar. Agora eu quero falar com você que ainda não conhece o seguro residencial HDI. Preste atenção, porque vale a pena, hein? Sabe aquelas coisas inconvenientes que sempre acontecem em horas mais inconvenientes ainda? Tipo o micro-ondas que queima quando você queria fazer uma pipoquinha, pneu de bike que tá furado, quando você ia sair para pedalar, essas coisas? Pois é, para inconvenientes assim, a HDI criou um serviço que é o máximo da conveniência, é o HDI em casa. O HDI em casa conserta eletrodomésticos e tem até cobertura para peças, ao contrário de outros em que você paga isso à parte. Sua bike quebrou, o HDI em casa resolve. De pneu furado a corrente quebrada. Quebrou longe de casa? Você também precisa de transporte? o HD em casa quebra essa também, e tem muito mais. Danos elétricos, rompimento de tubulações, detetização. O pacote de coberturas é enorme, tem até serviço de pet. Quer saber mais? Fale com seu corretor sobre o HDI em casa, porque para resolver os problemas na sua casa, HDI também é de bate-pronto. Estádio 97. E vamos aos primeiros ouvintes, participantes aqui do programa, no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Ego. Tem vaga ainda para a torcida Estádio 97 no camarote único? Sim. Olha aí, corintiano, temos 5 vagas. Então, o corintiano que ligar e disser eu quero ir na torcida Estádio 97, né? Vai ganhar o direito de ver o jogo no camarote único lá no Estádio do Corinthians. Aliás, o camarote único é um lugar privilegiadíssimo, com grande atendimento, comida, bebida. Vocês vão amar assistir o jogo no camarote único na presença da torcida Estádio 97. Um abraço para toda a família Neves, que está gerindo aí o camarote único, o camarote dos estádios, que é o maior sucesso no mundo corporativo. Grande abraço a todos, Marcelo, Fernanda e todo o time aí que comanda o pessoal lá, né, Bá? Gente boa. Todos. Boa, boa. Gente boa mesmo. Todos. Bom demais. Gente bom, boa. Vamos ao telefone então, no 3284-7097. Toque as drabas. Pronto, Speed. Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos. Sai daí, Spar. É, alô. Alô? Quem fala? É o Williams Clayton Simone. Williams? Isso. E é Williams do quê? Williams Clayton Simoni. Quantos anos você tem? 51. 5.1 RG. Esse, é. Eu conheci o outro. Qual outro, RG? Esse Clayton Simoni eu não conheço. Eu conheci a Clayton Cledir. Ah, as vocês são é aquela música Eu, hein? Nem Eita. Pensar. Clayton Cledir, não é? É. Oh, e qual que é o bairro, hein? É, Vila Brasilândia. Ah, Vila Brasilândia. É Zona Norte, né? Zona Norte. Ah, então tá certo. E o time? Corinthians. Ah, ei. Coringão, mano. Ô, amigão. Oi. É, uma boa notícia aí pro Corinthians aí também é a renovação de contrato do goleiro Walter, hein? O Walter renovou o contrato aí com o Coringão até dezembro de 2019, velho. O Vander Walter vai ficar mais um belo tempo no Corinthians, hein? Boa notícia. Ainda bem, né? Opa. Pega ainda muito, bem, hein? Aí dá pra escutar ele e o Cássio tá pra ir bem. Também acho, cara. O Cássio renovou recentemente aí. E o Walter agora renovou também até dezembro de 2019. Se o Cássio renovou recentemente, o Walter renovou também, o Cássio deve estar falando, puta, já vi tudo. Ele vai se recuperar da contusão e vai voltar. Não é assim não, mano. É bom você ter dois goleiros aí do mesmo nível, cara. Porque quando um se machuca, você não olha pro gol e fala, tchiii, Marquinhos. Tá certo, mano. O Valtão tem que ficar ali. Mas e agora? Você tiraria o Cássio e voltaria com o Valtão? Ah, agora, RG, por exemplo, o Walter ele vai ficar parado aí talvez em torno de um mês, porque ele teve uma lesão no músculo adutor da perna. É... Possivelmente ele vai voltar ainda fora de ritmo de jogo, ele não vai estar fazendo atividades aí que o goleiro precisa fazer, ele está tratando a lesão. Então ele não vai voltar 100%, ele vai ter que readquirir esse espaço dele, agora a vez é do Cássio. É assim, cara, futebol é isso, não tem que ficar com mimimi, ai, porque me tirou do time, ai, porque eu era o queridinho, agora eu achei que eu tinha uma cadeira cativa, agora eu não tenho mais. Cara, tá mal, vai pro banco, o outro se lesionou e o outro começou a jogar bem, dá espaço pro cara que tá jogando bem. Futebol é assim, cara, não tem que ter cadeira cativa pra ninguém, não. Ô, mano. Oi. O Santa Cruz é o 15º lugar, né? 14º ou 15º? 15º. Inclusive, o Corinthians, eu acho que tem tudo pra atropelar o Santa Cruz. Tomara, velho. Cara, mas é o seguinte, em 4 jogos, uma vitória só Santa Cruz, não aconteceu empate nos últimos 5 jogos, assim como jogos da Ponte. E do próprio Corinthians. Olha Sim. só, Corinthians nos últimos 5 jogos, ou ganhou ou perdeu. Sim, o que é o melhor resultado. Santa Cruz nos últimos 5 jogos, ou ganhou ou perdeu. Tá muito perto do empate pra um dos dois. Não, o Corinthians é kamikaze, velho. Tá muito perto do empate pra um dos dois. Eu não descartaria um empate pra esse jogo. Ah, vai te catar. Não, mas, empate, mas no sábado a gente ganha. Você entendeu a minha lógica? Sim, entendi. Não, entendi. Mas acho que não tem jeito, não. Tá bloqueando amigo... o grafite, porque o grafite de Bobelli foi pra dentro. Mas, ô amigão, se você parar pra analisar, o Corinthians, nos últimos 5 jogos, ele perdeu 3 e venceu 2. Essa é uma margem aí que o aproveitamento não é benéfico. Mas é muito melhor você ser kamikaze no campeonato, que a vitória vale 3 pontos, do que você ficar tentando enrolar jogo pra arrancar empate. Nossa, olha o Santos. Não teve nenhum empate nos últimos 5 jogos. É, e só teve um empate, não. E um empate, é. Porque, por exemplo, é muito mais interessante você ganhar um jogo e perder outro do que você empatar os dois, cara. Matematicamente, você fica atrás. Então, esse negócio de, empatar, não quero perder. Tem que se arriscar, mano. Tem que meter a cara, velho. Você empata nessa tabela, você não, praticamente não sobe porra nenhuma. Se você ganha, pô, você dá um pulo, às vezes, de 6, 7 casas, pô. Com certeza. É diferente. Ô, amigão. Oi. O Cristóvão Borges. Deixa eu falar aqui. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa, garantiu sua vaga. Você tem que estar lá na Rua Pestana, número 77, às 5h30 da tarde, amanhã, tá bom? 5h30, beleza. Mas agora, Manoel, me diz uma coisa. É. Antes a gente confiava muito no Tite, que o time tá ruim, mas o Tite resolve. E agora, meu? E agora? Vamos confiar no Cristóvão, velho. Não, vamos confiar no Cristóvão, cara. Vamos confiar, mas aí tem que ter muita reza, hein? Mas vou te falar, cara. A primeira partida, mesmo com a derrota pro Atlético Mineiro, me deixou uma boa impressão. A impressão que eu tive do time do Corinthians aí, diferente de outras partidas que o Corinthians fez, principalmente jogando fora de casa, contra o Fluminense e contra o Palmeiras também, o Corinthians ele foi muito mais agressivo nessa partida e muito mais inteligente do que foi nas outras partidas que eu citei ali contra o Fluminense e contra o Palmeiras. Por mais que o Corinthians tenha perdido nas 3, tá certo? Perdeu aí pro Flu, perdeu pro Porco, perdeu pro Atlético. Só que o Corinthians contra o Atlético Mineiro, ele foi um time muito mais dedicado dentro de campo. Foi um time, tudo bem, errou seus passes, teoricamente não criou muita coisa no meio campo, mas foi um time muito mais aguerrido, foi um time muito mais agressivo fora de casa do que foi nas duas últimas partidas, cara. O time do Corinthians ele precisa buscar o jogo também. Contra o Fluminense, por mais que você tivesse talvez ali, no final o Corinthians quase empatou, mas muito pouco, você não pode pegar 90 minutos, tirar 5 e falar, não, nos últimos 5 minutos a impressão foi boa. Tá errado, o Corinthians não jogou nada. Contra o Palmeiras, o Corinthians também foi um time extremamente omisso em campo e submisso também. O Corinthians pouco fez contra o Palmeiras, tudo bem. Teve no final do primeiro tempo uma boa chance com o Giovanni Augusto. Depois que o Palmeiras fez seu gol, o Corinthians criou duas boas chances que poderia talvez ter empatado, ou até mesmo se tivesse feito as duas viradas do jogo, sim. Mas depois morreu. O time do Corinthians morreu. O Corinthians ele não pode pinçar 5, 10 minutos de bom futebol durante 90. Tá errado. E contra o Atlético Mineiro já viu uma postura diferente. O Corinthians foi melhor no primeiro tempo do que o Atlético. Houve o erro da arbitragem lá também que acabou ocasionando o primeiro gol do Atlético Mineiro. Mas eu já vi uma postura diferente. E acredito que agora, diante do Santa Cruz e diante do América, o Corinthians vai conseguir duas vitórias. Amigão, o Cristóvão fechou o treino hoje à tarde para definir alguma alteração na equipe, possivelmente. Eu acredito que seja a saída do Guilherme. O que você pensa a respeito disso? Mas o Guilherme, aquele negócio não era para ele jogar mais adiantado, cara? O pessoal não fala que ele tem que jogar mais adiantado, que rei demais? Aí que eu não entendo. Mas vou te falar, cara. Eu vejo, às vezes, aí jornalistas falando isso. Porque o Tite tem que extrair o melhor do jogador e colocar o cara pra jogar na posição dele. Tá errado, cara. Não é o treinador que tem que colocar o cara pra jogar na posição que ele gosta, velho. É o jogador que tem que se enquadrar no estilo de jogo que o técnico propõe. Se o time do Corinthians tá funcionando de determinado jeito, o time tá acostumado. Vamos supor, o time do Corinthians lá já tem uma cara. Tá certo? Tá jogando naquela tática que o Tite gostava, no 4-1-4-1. Se o Guilherme não se adaptar àquele esquema que o Tite está utilizando, o Tite não tem que mudar o esquema que ele está acostumado, que o time já está acostumado para agradar o Guilherme. É o Guilherme que tem que se adequar a jogar numa outra função e se aprimorar dentro desse estilo de jogo. O jogador hoje, diante do futebol moderno que a gente tem aqui, que o jogador tem que fazer multifunções, RG, o jogador que fica, eu gosto de jogar assim e é assim que eu faço, é o papai e mamãe, o cara tá ferrado, velho, É o que confunde hoje. O jogador precisa ser multiuso hoje em dia. O que confunde hoje, você tem aí, o torcedor, ele tem à disposição dele um infinito número de comentaristas, né, de entendidos de futebol. Então, cada programa, cada comentarista, cada repórter, o cara tem o seu ponto de vista, vê o time de uma maneira e expõe como ele gostaria de ver aquele jogador, aquele determinado jogador. E nessa manifestação dele, ele está também tentando colocar o quê? Impondo o conhecimento dele. E isso às vezes confunde um pouco, né? Porque cada torcedor segue a linha daquele comentarista que ele gosta, a linha daquele repórter que ele gosta, então ele acha que é assim, né? E às vezes as coisas não são tão simples assim. O jogador, ele tem o perfil dele, ele tem a característica dele. É difícil, às vezes, você, quando você fala, extrair, como o Mano está colocando, você vai extrair. Extrair o quê, cara? É o cara, é o perfil dele, é o caráter dele, é o jeito dele, é a maneira dele, entendeu? É difícil isso. É, vamos aguardar. Quer acrescentar mais alguma coisa, amigão? Rapaz, só aquela história de vamos torcer para São Cristóvão, cara. Opa, com certeza. Vamos ver o que dá. São Cristóvão é o protetor do quê? Dos motoristas? É isso? Isso. É, dos motoristas. É isso aí. Mesmo? Ah, é? É o que diz. Você já levou pra benzer carro? Não. Não? Não. Você não acredita em nada, né? Eu vou levar pra benzer carro, porra. Sim, pra trazer uma energia positiva dessa entidade. Então vai você se benzer, não levar o carro pra benzer, porra. Tem que ir você que vai dirigir o carro. Você que vai guiar o carro, porra. Às vezes entendeu? Gente, olha, quem vai benzer é o motorista. Vai benzer o carro. Ah, motorista benzer, que porra. Aí você deixa o carro na garagem, sai na calçada, toma uma porrada, porra, e aí? Ó, gente, se vocês em casa puderem fazer uma fezinha aí, né? Fazer uma oração pela proteção do RG, seria então, legal. Mas é que tá assombrar. Você quando se benze, Deus tá te protegendo. Mas você quando benze o carro, Deus protege o carro. Por exemplo... E você está dentro do carro. Se você está dentro do carro, não quer dizer que o carro não vá sofrer uma pane. Por exemplo, RG número 2. Eu não costumo fazer revisões no meu veículo, eu levo para benzer. Ou seja, Deus, ele teoricamente troca a pastilha para mim. Ele é que faz a revisão do seu carro. Deus troca o óleo. Sim, entendi. Agora, por exemplo, se você não acredita nisso, sim, você está à mercê no trânsito aí de uma tragédia. É verdade. Porque Deus vai te proteger até um determinado centímetro. Se você às vezes é uma tragédia, Deus é um motoboy que vai levar o seu espelhinho. Também. Então, por isso um pneu furado no dia de chuva. Por isso que eu me benzo e deixo meu carro na garagem, tá vendo? Simples não, assim. Não, proteção nunca é demais, RG. Nunca é demais. Dois. Nunca é demais, cara. Nunca é demais. Então continuem benzendo seus carros aí, continuo vossos mesmo. Carros aí. Eu não benzi o carro, viu, velho? Ah, você não benzeu? Eu não benzi, cara. Eu fico preocupado de não ter feito então, isso. Então vai benzer, pô. Você tá perdendo tempo, cacete. Ô, São Cristóvão, porra, me dá uma dose dupla, então, de proteção, já que o RG não quer a dele, põe no meu. Sabe, mano, eu tenho visto aí que, na verdade, acho que pessoas de muita fé no programa, só aí você, viu? Porque o Domênico já não acredita em nada. O Ben já não é em nada, vocês estão malucos. O Ben já tem aquela coisa lá. Ele vai na igreja de Wall Street. Ah, maluco, né? Vocês. Torcer lá pelo São Dólar. O Domênico, pra ele vai na igreja do flashback, que não tem nada dólar, a ver. Velho. Eu é igreja... triste, né, cara? É triste. Esses caras não tem nada. O RG idolatra uma pedra. São dólar, velho. Aí na hora que precisar, falar, ai meu Deus. Aí fala, ai meu Deus. Né? Aí é fácil. Na hora que acorda a balança, né? Mas, ó, amigão, manda aí seu placar, velho. Corinthians e Santa Cruz, amanhã, 9 da noite, na Arena Corinthians. Ah, eu acho que uns 2x0 já vai estar bom, tá não? Boa, 2 não, eu acho que 2... 2x0 já tá 2 é bom. Pouco, mano, 2 é pouco. Vamos ampliar o saldo de gol aí, pô. Então vamos fazer 4, 2x0. Boa, a... boa, dois é isso aí, quatro. É isso aí. Vamos assim tá bom. Com lá, não esquece de combinar com o Santa Cruz, assim hein, tá velho. Melhor, velho. Tem que combinar com ele, a gente combina, não dá tempo. Ah, bom. Vamos voltar pro G4, mano. Mas se empatar, não esqueça das minhas estatísticas. Ah, te catar. Não esqueça do Sombra agora no... Isso aí. Deixa ele, mano. Mas o Coringão vai ganhar amanhã, mano. Não vai no abraço o argumento dele, não. Pelo amor de Deus. Não abraça o argumento do Sombra, não, porque o maluco tá secando mesmo. Mas uma coisa eu te digo: você vai estar no camarote único, torcida no estádio 97, que é um lugar maravilhoso. Você vai ver que... Estando no camarote único, cara, o jogo fica em segundo plano, né, não? Exatamente. Por exemplo, se empatar ou perder, você nem liga, porque o camarote não, é bom liga demais. Liga sim, mas liga sim. É, isso aí. Não é não? Pô. Ah, mas o camarote é muito bom, cara. No, isso que eu tô dizendo. Então, é melhor que o time. Não, você é louco, mano. Eu vou falar, eu acho que vai ser 2x0, porque eu já fui uma vez no camarote único contra o São Paulo. E foi 2x0. E como é outro tricolor, com o Lucão, vai ser 2x0. Mas com o Lucão ou sem Lucão esse jogo? Ah, mas. Foi com o Lucão, mesmo nível, né? Do Lucão. Foi com o Lucão. Não, mas isso é um detalhe. Não, esse é o tipo de jogo que tem que vir com asterisco. Neste jogo participou o Lucão. É do teu time, velho. É do teu time. Mas o Lucão é bom, cara. É jovem, tem futuro. Ah, é? Você quer trocar? Vida longa, o Lucão. Vida longa, Lucão. Vida longa, no termos de fazer idades, né? Não, não, história amo. No São Paulo. Lucão, ah, ele já fez história. Vai ser o maior zagueiro do São mas Paulo. O Lucão vai se aposentar lá. Cara. Mas o Lucão já fez história. Ele é São Paulino desde criança. Vai se aposentar lá, velho. Não, ele já fez história, viu, mano? Em curto espaço, ele já fez uma história linda. Não, mas o Lucão Williams. Vai se aposentar lá no Morumbi. Ô, oh, Williams, um abraço pra você, tudo de bom, viu? Um abraço, até mais. Então, às 5h30 amanhã. Isso, na rua Pestana 77. Na Tutóia 77. Não, rua Tutóia 77. Pestana é um hotel, porra. Valeu, Tutóia, cara, um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Olha, e temos mensagem chegando aqui no oferecimento de Bozano, né? Jeito de garoto, cuidado de homem, também da Esser, construindo com valor, HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, são as famosas mensagens através do nosso WhatsApp. Parabéns, Dudu, muitos anos de vida aí, aqui quem fala é o Juninho Cone de Osasco, aqui da Vila Menk. Forte abraço e valeu, Coxa, por ter deixado o Inter lá paradinho e nós estamos na liderança mais do que nunca. Chupa, mano. Obrigado aí, meu velho. É nóis. Valeu. O Mané. Você vai agradecer não, também? Não, Mané, não. Eu desejo que o final de semana dele seja péssimo. Péssimo? Não, você não pode desejar mal ao ele outro. Ele acorde e volta pra carreta, você. Mano. Ah, não, mas São Cristóvão tá me protegendo. Ah, essas coisas aqui, né? Volta pra você. É uma bobagem da RG que vocês veem com esses... Do misticismo quê? Aí. Que... Do quê? Do quê? Ah, RG, essa coisa. Aí deseja mal, volta pra você. Ai, tem mula de sem cabeça. Ai, é o né, negrinho mano? Do pastoreio. É, eu Saci Pererê. Para, velho. Ficou desejo dessas, aqui, né? Com uma equipe de 50 pessoas, ouvindo todas as gravações do Estádio 97 desde 1999, pra tentar descobrir pra que time você torce, porque você é muito imparcial. Bom, tudo de bom, Dodô. Parabéns aí, feliz aniversário. Um abraço. Olha, o Domênico torce... Você tá de brincadeira, né, cara? Você tá de brincadeira, você não entendeu ainda. Abre aí. Você tá de brincadeira, cara. Não é isso, é que quando eu falo das outras agremiações, eu sou muito imparcial. Por isso que o ouvinte me intitulou. Sei, O ouvinte é o xarope, velho. Não, você é xarope, tá louco, mano? Não, mas você é imparcial. Concordo. Torcedor xarope e ouvinte xarope. Mais mensagens através do WhatsApp Energia. Boa tarde, rapaziada do Estádio 97. Aqui quem fala é Eduardo de Guaranás, curtiano. Queria fazer uma pergunta pro Mano. Mano, você não acha que os torcedores, a imprensa, tá pegando muito no pé do novo técnico do Corinthians? Que quando o Tite chegou em 2010 foi a mesma coisa? Tem que dar tempo pro cara. Tem que dar tempo pra ele trabalhar, que ele vai fazer um bom trabalho. Logo, logo nós levantamos um caneco do Mundial. E um forte abraço, vocês são onda. Obrigado, irmão. É, com relação aí à mídia, eu também acho. De vez em quando eles acabam pilhando demais, e o torcedor acaba comprando o discurso e acaba pilhando junto. É, o Corinthians ele tem que esquecer agora, momentaneamente, o que foi o Tite. Não dá para traçar um paralelo. O Tite está imortalizado na história do Corinthians, mas você não pode pegar agora como parâmetro o Cristóvão e começar a comparar com o Tite. O que aconteceu com o Tite ali, a identificação que ele criou, os títulos que ele conseguiu aí sendo comandante do Corinthians... Está arquivado, está num pedestal e está guardado na história do clube. Agora o Cristóvão ele tem que começar um trabalho novo, tá certo? Ele até inclusive foi inteligente no meu conceito, Sombra, quando perguntado a respeito do trabalho do Tite. É, o jornalista quis até, acho que meio que puxar o cara, falou, e aí, você vai mudar, vai colocar o seu estilo de jogo? Ele falou, cara, não tem como mudar. O que o Tite deixou aqui foi um legado muito bom. E eu vou permanecer com esse legado dele até enquanto estiver dando certo. E tá correto. Não adianta o cara chegar e começar a dar murro em ponta de faca, mudando o estilo de jogo do time, falando, agora é meu estilo, vai ser assim. Não, ele tem que herdar o que deu certo e falar, vai continuar assim até quando der. O Oswaldo herdou uma situação, acabou sendo campeão. Sim, pois é. Pelo Corinthians. O Oswaldo Oliveira, quando assumiu também aquele trabalho do Luxemburgo, não mudou nada. Ele era o interino dele, né? Então, mas o Oswaldo não mudou e foi campeão. Foi 3 vezes campeão. Aí quando ele teve que mudar, ele perdeu 3 títulos. Não, aí é que tá a grande questão. Se surgirem muitas adversidades de atletas no Corinthians, às vezes de perda, jogadores que chegam que não tem a mesma característica para esse estilo que o Tite montou, onde o cara de repente vai falar assim, rapaz, agora eu vou ter que... Não vai dar para manter, vai ter que mudar. Aí é que ele vai mostrar, né? É. Igual, por exemplo, o São Paulo quando conquistou aí o Tricampeonato Brasileiro, foi praticamente aí um trabalho que começou com o Cuca, que se manteve até o término com o Muricy. Passou por lá o Leão. Tático perfeito. Enfim. Igual. Mantiveram o trabalho. Não mudava. Saiu só três zagueiros, já começou com o Cuca em 2004. Sim. O trabalho começou com o Cuca, terminou com o Muricy. É isso aí. Vamos lá, olha, a mensagem do Kelvin. Será o machucado? E aí, galera, boa noite. Sombra, o que você acha? O que o Bauza deve fazer agora, já que o Kelvin não vai poder jogar? Eu fiquei sabendo agora que a lesão dele é grau 2, é um mês fora. Já que o Cueva e o Centurião não têm condições de jogo, o que será que ele vai fazer? Ele vai colocar o Wesley? Luiz Eduardo, será que ele arrisca? Sempre pedala, mano. Grande abraço. Olha, amigão, eu acredito que para o São Paulo manter o mesmo padrão de jogo, de formação tática, do que sobrou lá, o mais indicado é o Luiz Araújo. Que tem um perfil muito parecido com o do Wesley. Os contras. Rapaz, pode ser, de repente, um jogador tão novo, uma grande fogueira. Né? É isso aí, amigão. Né? Não tem o que... Agora, o Kelvin diz, hein? É o tipo de contusão que leva aí os seus 20 dias, ou 30 dias para um tratamento. Vai perder a semifinal da Libertadores, antes de voltar então. A treinar com bola, acho. Então, é bem possível que, inclusive, ele perca até as finais, se o São Paulo passar as finais. Não vai ser fácil, não, hein? É, azedou, hein? É verdade. Aqui é a Rafaela São Paulina. Feliz aniversário, Dodô! Muito obrigado, Dodô. Um abração pra todos vocês aí do Estádio 97. Beijinho, te amo, saudade, meu gato. Isso. Saudade, meu gato. Benjinha, saudade, meu gato. Que porra é essa? Que não. É isso? Foi o RG, não foi? Não, Benjinha. Não. Eu vi Benjinha. Oh, Mike, RG, hein? De novo esse troço aí. Minha praia é outra, velho. Vamos lá, com atenção. Cara, vamos ouvir. Aqui é a Rafaela São Paulina. Feliz aniversário, Dodô. Feliz aniversário, Dodô. Um abração pra todos vocês aí do Estádio 97. Benjinha, te amo, saudade, meu gato. Benjinha, Benjinha, mano. Você é parceiro, velho. Aqui é Vila Maria. Aqui é Vila Maria, velho. Você tá louco, mano? Mas é que tá, ô Domênico, com uma voz de criança assim não faz rever aquele conceito que você tinha que você não gostava de criança? Que como que eu não gosto? Tenho duas filhas, tá louco? Eu não vou gostar. Ele diz que gosta. Né? Desde que amarradas ao pé da cama. Não, senhor. Isso foi nos meados de 2000, 2001. Não tem nem meados. Olha, o Domênico, pra quem conheceu o Domênico na época de solteirão, fazendo seus programas com bilaus de plástico por causa do striptease, o Domênico, acho que se você chegasse pra ele e falasse assim: e aí, Dodô, filhão, etc e tal. Não. Rapaz, tô catando todas, não me vem com esse papinho de filho, de filha. Dodô 2000 assim, era... Eu tô afinando a bisnaga, para com essa história. Tô amolando a faca, velho, aqui tô cortando... Eu tô cortando uns 9 legal aqui. Mas o Domênico mudou muito, né? O Domênico mudou muito, né? Não mudei nada, eu sempre fui assim. Domênico. Olha, ele era tão, mas não promíscuo igual ao Mota. Que promíscuo, como assim? Mas ele era um tanto saidinho. Eu não duvido que antes de casar oficialmente... Pera, não é saidinho. Antes de casar oficialmente, eu não tô falando daqueles casamentos de morar junto. Eu falei casamento oficial que ele teve aí, que é o do qual deu duas filhas aí pra ele. Lindas, aliás. Deve ter tomado um banho de ácido da esposa. Ácido? Como assim? Você tá louco? Vamos purificar o rapaz. Vamos tirar tudo que tem pureza. E esse foi benzido, hein? Não, esse assim? Deve ter sido benzido. Foi. Foi numa festa da quiropita ainda. Foi. Domingo tomava banho com cloro antes de deitar na cama. Na quiropita ele foi benzido numa banheira. Vocês estão fazendo mau juízo da minha pessoa. Mau juízo da minha pessoa. Sabe qual é? O molho de tomate. A mulher dele levou ele pra tomar banho no Rio Jordão. Não, isso não é isso. Não é isso, vocês estão loucos. Quase impureza. Ele esponja de aço ainda, né? Sempre fui um cara muito puro, vocês estão loucos. Hoje aí, de certa forma, uma homenagem um tanto informal que a gente faz aos grandes momentos da vida do Domênico, que faz hoje meio século. Nem me fala, meu. Vocês não têm noção do que é meio século, principalmente para uma pessoa que pegou tanta friagem na vida. Uma pessoa aí, né? Pega o friagem aí. É verdade. Foi quantas vezes ele saindo das banheiras de motel com aquele frio, né? Pegando umas moças por aí que você fala, cadê a Zildinha que ele catou? Quem? Morreu. Não, que morreu. Catou de tudo. Você tá louco. Catou umas que nem existe mais. Não morreu nada. Morreu. Não morreu nada. Ninguém que eu tenha pego morreu. Pegou de tudo, Dodô? Não, que pegou de tudo, tá louco? Pegou. Dizem até que, olha. Não. Dizem que uma vez. Tô fazendo mal o juízo da minha pessoa, eu sou um cara mais íntegro. Ele foi num clube de bizarrice lá. Bizarrice. Catou uma nanzinha. Não peguei. Imagina, eu tô com a nanzinha, velho. Se eu tivesse pego, não teria o menor problema de falar pra vocês. Porque a nanzinha queria brincar de gira-gira. Não peguei, mas se eu tivesse pego, não teria o menor problema. Ô, Mara, disse que foi. O Dodô era o único cara que nunca deu importância pro tipo do campo, velho. Terrão, grama, nada. Como que vamos? Nada. Não era assim também. Com poça d'água, sem poça d'água. Esse aspecto, tudo bem. Eu era mesmo, não quero saber. Eu não minto. Ele disse que quando foi o Mota, era campo com lama. Boa noite, rapaziada do Estádio 97. Aqui é o Rodrigo de Itaquera. Eu queria saber aí do Domênico, que é o mais imparcial de todos aí da bancada aí do Estádio 97. Que posição que ele acha que o Coringão vai ficar nesse campeonato aí? Valeu, um abraço. Então vamos lá. Não responda o imparcial e promíscuo, Dodô. Não sou promíscuo. Não vou mentir mesmo porque tá na... Chama lá, cápsula do tempo. Cápsula do tempo. Coloquei o Corinthians em quarto lugar na cápsula do tempo. Você guardou de cabeça? Eu não. Eu procuro os quatro primeiros. Os quatro primeiros eu acho que eu lembro. Eu acho que eu coloquei. Eu posso estar até enganado, mas eu acho que eu tenho um certeza. Palmeiras. Campeão Palmeiras, Atlético Mineiro em vice. Coloquei Grêmio em terceiro e Corinthians em quarto. Os quatro últimos eu já não lembro mais, não. Olha, se você não quer lembro, assistir mas o estádio. Eu lembro. Se você quiser assistir o estádio 97 agora, através do seu computador, mas celular... Na época tinha o Tite. É, né? Aí eu não tinha, mas melhor não sou que o Tite saísse, né? É, então. Agora eu não sei, mano. Se você quiser assistir agora tudo que tá acontecendo aqui ao vivo, online, no estádio 97, vai lá, clica, assista 97fm.com.br/estúdio ao vivo, viu? Você vai poder assistir através do seu computador, do celular ou do tablet, com corte de imagem, etc. E hoje, o Domênico que veio com roupinha de festa. Vocês vão ver que hoje ele veio tudo com roupinha de festa. Sim, roupinha de festa. É roupinha de domingo, que pode tomar até refri no domingo na casa dele. Um babadinho ali. Um babadinho, olha, hoje ele veio... Ah, caraca! Vai sair daqui direto, Dodô? A blusa normal, porra, de lã. Hein, Dodô? Vai sair direto daqui? Todos nós daqui vamos para um clubinho meio legalzinho, de tal, strip. Lá, né? Não entrega. Não pode falar. Comemorar pô. Aniversário de Dodô Mendes Gato. De Dodô. Não. Mas agora eu vou falar de uma coisa tão gostosa, vou falar de Pizza Hut. Você aí, o que você tá achando da semana? A minha, rapaz, tá tão boa, mas tá ótima, ou melhor, tá irresistível, com a Semana Irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto no sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo, 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira, são 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é Supreme, ou Supreme, como você preferir. É só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/SP. Por que você não aproveita agora mesmo? Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana Irresistível Pizza Hut, 50%. De desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut. Aliás, está no meu calendário aí. Minha programaçãozinha de fim de semana. No domingo, vou à noite comer lá no Pizza Hut. Vou falar, Sombra. Mesmo que você não tiver com fome, assim, pra comer uma pizza inteira, compre a pizza inteira. Sabe por quê? Ela gelada no dia seguinte, ela é tão boa quanto, velho. Dá um abate no dia seguinte. É demais, vale é muito mais a pena. Mesmo que você não tiver com fome pra comer uma pizza inteira sozinho, compre e coma no dia seguinte, gelada. Dá um abate no dia seguinte. Pizza à la sombra. A do mano é assim também, mas a la sombra é assim. Bota na geladeira, come ela quente, claro, mas vai sobrar. Claro. Vai sobrar, porque você não é um glutão igual o Mota. Aí vai sobrar. Põe na geladeira. No dia seguinte, de manhã, a fórmula é... pizza gelada da geladeira e um refrigerante pra rasgar a garganta. Meu, daquela que você fala, nossa, acho que tá sangrando a garganta. Sabe aquela que sai até borbulhas pelos olhos? Puta, meu, borbulhas. É bom demais. É bom demais. Borbulhas. Muito bem, muito bem. Vamos agora ao Momento Sem Parar? Bora. Vamos lá, bora. Momento Sem Parar. Bora. Três ouvintes aqui no Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Alô? Indústria Alô? Vital. É? Quem fala? Thiago. Thiago com TH, não? Thiago com TH. Thiago do quê? Thiago Rodrigo Risatti. Risatti. E quantos anos? 30, 3.0. RG 3.0 hoje, hein? Porra, é que eu não tô lembrado agora, cara. O que que você não tá lembrado? Mas eu vi uma piada ontem. Ah, você ouviu? É, e aí dei muita risada, velho. Ah, sim, saiu a boa piada. Achei não, legal. É, legal. Saiu. Aí sim. Trocadilho. Nota 9.7. Tá bom. Caraca, deve ter tomado... 9.7 é legal, hein? Que porra é essa? Aleluia, o cara cantou, o puteador, velho. Aleluia. Aleluia, eu, hein? Você conseguiu algo pra atingir essa nota. Porra. Quem fez a prova pro Zé, velho? É isso. E o bairro qual que é, velhinho? Aricanduva, Dudu. Ah, Aricanduva. Zé, hein? Tudo nosso. É, lá, né? Aricanduva. Parabéns pra você, Dudu. Felicidades. Oh, obrigado, meu velho. O cara faz anos hoje, velho. Obrigado, obrigado. Obrigado, velho. Meio século. E qual que é o time aí? Dudu, é Coringão. Ah, Corinthians. Corinthians. Coringão, mano. É Corinthians. Ô, amigo! Mano, oi! Mano, eu quero ir na torcida Estádio 97. Opa. Boa, garantiu a sua vaga. Você tem que estar na Rua Tutóia, número 77, amanhã às 5h30 da tarde, tá bom? Beleza. Ô, amigo! Fala aí. Amanhã à noite, 9 da noite, Coringão vai pegar o Santa Cruz, o 15º do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians está buscando novamente entrar no G4. O que você acha que o Cristóvão tem que fazer de modificação nesse time do Corinthians para que o Corinthians consiga acertar e jogar a bola que jogou ano passado? Cara, eu vou falar para você. É, tá difícil assistir o jogo do Corinthians, viu? Assim, sou corintiano, torço muito pro Cristóvão para dar certo. Mas sem o ataque, tá complicado. Tá muito difícil. Dá dó de ver o Corinthians, o estado que tá, assim, sem ataque nenhum. Acho que a formação que o Corinthians tá é boa. A defesa é muito boa, há muito tempo a fase da defesa é muito boa. O meio campo, tirando o Ruindriguinho, é boa, é uma defesa, assim, mas o ataque... Ruindriguinho? Ruindriguinho. É tão ruim assim o cara? Ah, Rodrigo, tá mal. Ele não consegue. Eu acho é impossível uma pessoa profissional errar tanto passe do jeito que ele erra, assim. É fora de série, eu acho que o Corinthians... É muito grande para ter, às vezes, esse tipo de jogador tem no time. É, eu concordo contigo, o Rodriguinho está muito abaixo do que a torcida espera. E dentro do elenco, nós temos duas opções aí que são muito boas. Tanto o Maicon aí, que é um cara que já mostrou qualidade, um cara que, quando solicitado, aí mostrou até personalidade, chega na frente, como o Elias também, é um cara fera demais. E o Camacho, cara, que pelo Campeonato Paulista que fez, merecia talvez aí mais possibilidades do que ele vem tendo. É, não teve tantas possibilidades assim com o Tite, eu espero que tenha agora com o Cristóvão, né? Então vamos lá, vamos torcer e é daquele jeito. Eu, se tivesse que avaliar e tivesse que pontuar as posições que o Corinthians precisa, eu acho que o Corinthians ele precisa de um zagueiro xerifão, eu acho que o Corinthians precisa de um camisa 10, aquele meia clássico que traga e puxa a responsabilidade para aquele meio campo ali de articular jogadas, e acho que fundamentalmente o Corinthians precisa de um camisa 9, aquele centroavante que venha e meta medo no adversário. Se tiver que priorizar, o Roberto fala, mano, então me priorize aqui na sua sequência que você pontuou aí. Qual que é a prioridade do time? Camisa 9, velho. O Corinthians precisa de um centroavante. Aquele cara que o adversário fala, puta, é o cara que vai jogar, mano, ferrou. É, depois, na segunda posição ali, se a gente vai colocar numa escala de importância, um zagueiro xerifão. Que eu não vejo hoje no Balbuena, por mais que eu ainda entenda que ele é o melhor zagueiro que nós temos à disposição hoje, mas eu não vejo no Balbuena aquele papel de xerifão que o Gil... já exerceu, que o Leandro Castan já exerceu, que o Chicão já exerceu e até mais recentemente até o próprio Felipe com a saída do Gil. Eu não vejo essa figura no Balbuena. Ele tá se adaptando ainda ao futebol brasileiro, etc e tal, ok, precisando dar um tempo ao tempo, mas é mais fácil você migrar o processo. Por exemplo, o Felipe, ele se tornou um xerifão pela necessidade, porque o Gil ele foi embora e acabou deixando o Felipe, que estava jogando bem ao lado do Gil, que era um monstro, que era um baita zagueiro. Hoje em dia a gente não pode transferir esse rótulo de xerifão pro Balbuena, sendo que ele está jogando do lado do Iago, que é um cara inexperiente, ou então do Pedro Henrique, que também é inexperiente. Então eu entendo que o Corinthians precisa de um zagueiro também, aquele cara que já tem uma certa experiência, aquele zagueiro também que venha para dar uma tranquilizada naquela zaga do Corinthians, porque de vez em quando eu vejo a zaga do Corinthians batendo muito a cabeça, porque dá a impressão de que um não confia no outro. Então eu penso assim, eu acho que tem que trazer um zagueiro ali que venha para justamente dar essa calma que a defesa precisa. E aí, por último, porque acho que estão dando conta aí, tanto o Giovanni Augusto, mesmo não jogando tão bem, é um jogador que tem qualidade. O Marquinhos Gabriel na outra ponta também estão conduzindo e estão conseguindo criar boas chances. É que, infelizmente, o nosso centroavante hoje é o Romero. Eu, particularmente, não colocaria o Romero para jogar nessa função também. Acho que das opções que ele tem ali, ó, o André que tá machucado, seria um centroavante. O Luciano que tá mal. O Romero que a bola tá batendo na canela também, tá judiando da bola. E o Luca, eu colocaria o Luca, cara. Mesmo o Luca não sendo um camisa 9 de origem, hoje, na minha opinião, é o melhor atacante que o Corinthians tem ali, desses que eu acabei de citar, ou não? Não, eu acho que tem que aproveitar a sorte que o Luca tá tendo. Você vê que ele entrou no último jogo, pouco tempo ele conseguiu fazer gol, eu acho que tem que aproveitar também a fase do jogador. Se o jogador Sim. tá nessa fase de sorte, que é totalmente o contrário do Luciano, que também é um bom jogador, mas tá sem sorte nenhuma, então tem que aproveitar essa fase. Coloca o Luca o jogo, no finalzinho do jogo vai dando oportunidade pro Luciano, que daqui a pouco ele vai se encantar. No que a gente tem, é bem isso que você falou, concordo com você. Eu acho que a gente tem o Luca, e em segundo plano tem o Luciano, e o Romero é para Campeonato Paulista, para jogar contra o União de Arara. Porque assim, aí ele vai fazer gol, tirando isso é complicado. E referente à zaga, eu acho que o Corinthians, mesmo com Balbuena, Wilson, que às vezes dá aquelas rameladas também, o Corinthians, eu acho que o Tite conseguiu ensinar o Fagner e o Wendel a marcar. E isso é o ponto principal pra gente não estar levando tanto gol. E ter a muralha lá no gol, tanto o Walter como o Cássio segurar a bronca lá. Mas eu acho que os laterais estão conseguindo ajudar bastante a zaga. E, amigão, inclusive eu até citei algumas posições que eu acho que o Corinthians tem uma carência hoje no elenco, mas é bom o Corinthians também se preocupar com a lateral direita, porque o Fagner é um jogador que hoje, no comando da seleção brasileira, nós temos o Tite. E o Tite, em diversas vezes, quando indagado a respeito do Fagner, ele dizia que o Fagner era injustiçado por não tá tendo chances na seleção brasileira. Então, eu entendo que... Ó, chegou o nosso amigo aqui, o Roberto Toca, que vai se encontrar hoje com um cara, velho. Ele veio aqui pra rádio porque ele tem medo, RG, de marcar em casa e os filhos pegarem. Pegarem ele? Então ele marca com os primos. Ele chama de primo ou sobrinho, os amiguinhos que ele encontra aí pra poder sair. E o Mota que dirige a van. E só voltar na segunda-feira à noite pra casa. E o Mota que dirige a van. Mas então, amigão, então, possivelmente na mão do Tite hoje, o Fagner deva ter chances também na seleção brasileira. É bom o Corinthians também se precaver com relação a essa posição, porque é uma posição que também o Corinthians tem mais um jogador ali da base inexperiente também, que é o Léo Príncipe, né, cara? Pô, mano, mas no Paulista o Léo Príncipe jogou bem até, né? Eu lembro que ele jogou um jogo contra o Corinthians, ele deu uma canseira no Wendel. Ele deu um descarrego mesmo no Wendel aqui na Arena Corinthians ali pelo Oeste, ele jogou bem, concordo contigo. Mas é que tá, né, mano? Uma coisa é o maluco jogar pelo Oeste, outra coisa é ele jogar com a camisa do Corinthians ali, a Fiel gritando atrás dele. Por mais que ele tenha feito uma boa Copa São Paulo e a torcida acredite no potencial dele, se o Corinthians tiver uma boa possibilidade de trazer um lateral aí com qualidade, eu acho que poderia trazer. Eu até, inclusive, sugeriria, se pudesse, aí o nome do Buffarini, cara. Jogador que jogou pelo Cerro Porteño, o São Paulo quase contratou, e parece que o São Paulo vai voltar a fazer propostas aí pelo jogador. Eu acho que esse cara aí bate uma bola. Se tivesse a chance, o Corinthians poderia trazer também. Esse centroavante que o São Paulo negou aí a trazer porque era corintiano, você não é centroavante, tá? Ah, não Jeterson, é centroavante? O Jeterson é segundo atacante, ele joga mais aberto, até de ponta. Ah, tá, então não... Mas eu traria também porque esse cara é mito, mano. Ele seria igual o Zizal, não ia jogar nunca, mas a torcida ia idolatrar o cara. Ele ia jogar no centro. Aqui em São Paulo só sobrou mesmo o Corinthians pra ele jogar. Aqui, né? Aqui ia chegar bem no Corinthians e. Ah, o quê? Chega como ídolo, velho. Esse podia chegar em carro de bombeiro, velho. E eu ressuscitar até a sirene que não toca mais hoje nas contratações, velho. Pros mais novos que não sabem, né? Lá até acho que anos 80 e 90. 90, década jogadores de 90. Que eram contratados pelo Corinthians eram recebidos no Parque São Jorge. E tocava aquela sirene de fábrica, não era? Foi um fenômeno. É, acho que foi na fazendinha. Mas aí eles ressuscitaram. Ainda. Ressuscitaram a tal da parado. Sirene, é. Tinha parado. É que depois do Alibi parou, porque se eu visse a sirene, né, velho? Também é porque Matheus gostava. O nível de contratação dos jogadores do Corinthians que nem poderia mais tocar sirene, viu? É sino, né, velho? Tem que tocar o sino. Thiago, um grande abraço pra você. Obrigado pela participação. No momento, sem parar. Obrigado. Um abração. E manda seu placar então, velho. Corinthians e Santa Cruz, amanhã, 9 da noite. Corinthians e Santa Cruz, 3-0 Coringão. Boa, isso aí. Um abraço. Ganhar bem, gente. Vamos ganhar bem. É nóis, Dodô. Valeu. Dodô, opa. Mesmo seu aniversário, chupa, Dodô. Não posso perder essa oportunidade. Faz mal. Como é meu aniversário, traz tua irmã. Aí. Ah, Domingo! Ah, mas ele falou. Presente, ué, de presente, ué. De presente, ele presente. É. Mal educado. Domênico, marmita do Aguinaldinho. Toma um cartão amarelo aí pra você. Amarelo. É, dia do aniversário, pô. Vou pedir um presente, você viu, Miguel? Absurdo, cara. Absurdo. Ouvinte aí, mano. Presente. Presente. Valeu, cara. Um abraço, boa noite. Valeu, vamos lá. Das boas-vindas aqui pro Roberto Toca, dos bonés Vista Aérea. Aliás, os bonés Vista Aérea, você que é empresário, quer fazer bonés aí pra sua empresa, pra sua equipe de trabalho, eu vou falar, nossa, faça, porque eu garanto e assino embaixo. São os melhores bonés já produzidos no Brasil. Qualidade sensacional. Tem site, é vistaaerea.com.br? Pronto. Aí, ó. Vai. Bota aí mais 100 mil no mês aí. Meu Deus do céu. Vai ganhar muito dinheiro. Roberto Toca, velho. É que ele gasta o dinheiro dele com hidromassagens aqui, e strippers. Eu Fala. Vou pagar o dia que processar o Mano. Que? Já tenho dois processos contra você. É, mais um. E você está mentindo. Você mente sobre aí, mim. E você tem que... Você tem que provar o que fala. Eu tô você mentindo. Tem que provar. Ah, vai provar agora. Tem que provar. Mas por quê? Qual foi a mentira? Vamos lá. Uma. Ah. Eu fiz mudança de sexo. Ele falou isso. Você, ele falou isso. Ele falou aqui no rádio, tá gravado. Eu falei, eu não lembro disso, mas vocês deve ter preferem. Mas não tem problema, eu te levo, a gente vai e você dá uma olhada. Então. Ó, ele você é conhecido. Fala. É. Sim, uma olhada. Ó, Roberto Tommy Gretchen. Roberto Tommy Gretchen. Segunda, banheira com homem, sou você. Não, mas não falei que você transou não, com o cara. Não, você pode estar na banheira com o cara. Não é isso. Ah. Primeiro. Eu moro num lugar que tem número. Não é marginal sem número. Não, nossa, número só. Nossa, ele mora, aí já primeiro, ele mora eu, num lugar que tem número. Número grande na porta. Espera um minuto. Espera aí. Segundo, eu não necessito tomar banho acompanhado para não gastar água nem sabonete. Ah, isso você está acostumado. Isso você com mota está acostumado. Você está sendo malicioso agora. Não, eu não falei que você transou com um cara. Eu falei que você estava dentro de uma banheira não durante necessito. 12 horas com 4 pessoas. Só isso, né? Só. É. Você poderia estar até nu ali, mas... Mas podia ser quatro transar. Belas argentinas, né? Não, não poderia ser a família aí, uma daí que mora perto aí. Mas a família dele é tudo tricolor. É. O único que saiu, caiu de do berço quando era criança. Isso aí saiu isso. Mas fala agora na minha frente. Ai, ai, ai. Galinha preta. O Roberto Toca. Ô, galinha preta, fala. O Roberto Toca, velho, no último aniversário dele... saiu do bolo, cara. Um cara besuntado com chantilly. Isso! E ele deixou... E a namorada tomou toda a creme no cara. Não, mas... Ele chegou lá, ó, o Roberto Toca tirou o chantilly do cara com a bochecha, pra você ter uma ideia. Porque ele falou que ele não queria encostar. Eu tenho foto comprovando quem era que tava fazendo isso lá. Mas eu tô com esse sotaque, velho, com esse sotaque, todo mundo sabe que você é boludo. A tua namorada gosta. Ah, você é boludo, velho. Tua namorada gosta do sotaque. Gosta. Sabe que ela gosta de viajar. Ela vai. Viajado. Boludo. Viajado. Sabe? E essa palavra de boludo, eu te falo, tem dois significados, certo? Um, eu não sou. O segundo significado, você tem a mão pequena. Ó, o negócio é o seguinte, Sombra, outro dia ele tava falando, nossa, eu adoro calapresa, ele fala, eu adoro calapresa, mano, na Argentina, a gente assa calapresa com a boca, vai te catar, Roberto Toca, você assa você já foi a Buenos Aires? Peraí, você foi a Buenos Aires? Fui. Tá, onde você foi em Buenos Aires? Então, o Benjamin, eu queria comer lá em Porto Madeiro, só que... Você gostaria de comer em Porto Madeiro, e aí? Eu iria pra lá, só que aí o Benjamin pegou e falou, mano... a situação tá precária, falou, o negócio tá difícil. Sim. Aí eu realmente falei, não, é complicado, né? Tanta gente passando fome no mundo. Falei, eu não vou abusar, porque Porto Madeira é realmente um lugar ali que você come super bem, mas não é barato, velho. Não é barato. Você não tá acostumado com isso? Não, não tô mesmo, porque eu sou pop, velho. Eu sou classe C, D e E. Você é de Itaqueira mesmo? Eu sou mesmo, aqui é maloqueiro, velho. Aqui é maloqueiro. Tudo bem, tá bom. Então eu fui lá, apesar de eu ter levado 100 reais, Sombra, com 100 reais você comprou um apartamento hoje em Buenos Aires. Ah, para! Verdade, o quê? Imagina, o quê? Compra, compra. Acho que compra. 100 reais, o taxista não tinha troco, pra você ter uma ideia. Ele pegou e falou, meu, eu vou ter que dar meu carro e tirar ainda o dinheiro no banco pra poder pagar seu troco. E você? Você ajudou o cara? Ajudei, eu falei, velho. Porque eu, quando um corintiano me pede pra comer, eu pago um sanduba aqui. Na rua. Paga nada, eu pago. Vai te catar. Eu pago. Eu ajudo, meu. Mesmo com a camiseta do Timão, eu pago. Vai te catar. É verdade. O cara fala, posso cuidar seu carro? Pode cuidar, eu falo pro cara. Véio, não hoje... rouba, mas cuida. Ó, tanto que ele veio fora. Ó, ele veio foragido da Argentina, velho. Primeiro, porque eu não sei o que ele praticou, mano, lá, não sei qual foi o crime. Eu nunca contei tua história quando você era criança, que sentava no colo do tio. Ó, então, por que você quer contar a história passada? Saiu foragido da Argentina e hoje ele é um flagelado no Brasil. Ai, graças a homem como amigo que eu tenho como Sombra, eu consigo ainda comer. É mesmo? Comer quem? Ele? Você tá não, bom! Não sei, que é isso? É, Roberto Toca não tem tempo ruim, não, velho. Ó, vou te falar, o Roberto Toca é um grande amigo desde 1989, né? Você vê? Ô, Toca, mas, você. Mas fala aí, Toca, o que você acha agora a respeito desse jogo aí, Argentina e Chile, hein, mano? Você, ah. Ou que te falo uma coisa, você viu que nos últimos jogos da Argentina, a Argentina não está batendo. Tá sentando bola. Madeira, mano. Tá faltando um cara igual o Cambiasso lá. Tá jogando bola. Falta não um tá Cambiasso, batendo. Um Simeone. Você viu o primeiro jogo do Chile? Sim. Bateram como nunca. Uhum. Panamá bateu como nunca. A gente continua jogando. E o cara, dependendo do árbitro. O árbitro vai ser o brasileiro. Então estamos perdidos. Vai, tá lascado. Inclusive, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, vocês viram o Messi, ele postou uma foto no Instagram do lado do Agüero, criticando o atraso do voo da seleção argentina. Eu vi. E desceu a porrada na AFA, cara, que é a Associação de Futebol na Argentina. É, imagina se um jogador brasileiro fala isso na CBF, cara. Éber Lopes, capitão. Pô, o Messi é maior xarope, velho. Mas a AFA lá, né, Associação de Futebol Argentina, a CBF deles lá não tem moral nenhuma, né? Não tem. Mas não, o que é? Com Grondona, Avelanche, Grondona e... Que nem aqui, né? Teixeira, é a minha. É que lá o jogador não tem rabo preso, fala mesmo. Aqui não, não, aqui fica todo mundo pagando. Acontece que os sindicatos dos jogadores lá... Sim. Isso. E eu tenho medo... É atuante, né? E eu tenho medo do Bausa agora. É. Com respeito a isso, porque o Bausa já começou a criticar a CBF. E você vê que as últimas duas arbitragens já não foram tão cômodas lá do São Paulo. Aqui é diferente. Aqui tá certo? O cara cobrou a arbitragem. Sim. E porque fala, como cada menos de 72 horas jogar, tem que ter descanso. Sim. Onde está o sindicato? Sim. Aqui não tem isso não, alguém precisa avisar o Balsa. E isso tem que avisar para o cara não criticar, senão quem vai sair prejudicado vai ser o time. Mas é verdade. Ontem foi um pênalti, não sei se vocês viram ou não. Sim. Foi não em cima do Ítalo, não foi? A jogo foi, o cara não viu. Foi um pênalti em cima do Ítalo, se eu não me engano. Mas é verdade, alguém tem que avisar o Balsa para ele pegar leve. Porque criticar a arbitragem CBF aqui. Mas, foi, Roberto, vamos transformar sua participação na segunda participação aqui do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade para a sua vida, pulseira VIP do seu carro. Você é um cara aí, ouvia tanto tempo Estádio 97, é o nosso grande fornecedor aqui de brindes, né, dos bonés Vista Aérea, né? Falou, e o Tricolor, cara? Você anda muito pelos corredores do Morumbi, e o Maicon? Não, ninguém fala nada. Ninguém fala nada? Ninguém fala nada. É mesmo? Absolutamente nada. Ninguém fala nada, nada, nada. Eu espero que fique, porque sim. Se ele não fica, Kelvin está fora, vai ser duro. Vai. Vai ser dureza. Vai ser bem dureza. Porque o Bausa, quer ou não quer, estava jogando os últimos três jogos, quase se não oito jogadores. Então, tudo bem, o pessoal fala, a gente não cobra porque está na Libertadores. Não, o Bausa também não pode cobrar se não tem. Claro. Se não tem material humano, é o mesmo que você. Você aqui, se não fosse o RG... Se não fosse o Dodô, você como faria este programa? Levantar com os outros integrantes? Não tem. Vou te mostrar certo? O que levanta aqui. Você necessita material humano. Você vai te mostrar o que o levanta. Humano é tipo o Matheus Reis? Não, mas você vê que ele melhorou. Vocês pagaram lá, professora, não? Paguei professora. Pagou professora. Opa, eu me lembro. Professora ao princípio. Particular. Não, te falo. minha esposa e minha filha são professoras. E quando escutavam você, falavam, meu, como você... Ficavam desesperadas. Ficar no rádio e escuta, se preocupa, o Sombra lhe paga, esse homem. Sim. Inclusive, em quantos anos por os erros de português que você tem, por ser brasileiro. Eu tenho erros de português, mas sou estrangeiro. Não, mas é que você, não, mas o tempo que você já está aqui, já deveria ter aprendido. Mas você sabe os verbos, porque você de verbo não. Óbvio, não. Inclusive... As expressões assim de classe, você não consegue. Quantos anos tem a sua filha? Qual? La que representó a Brasil en dos congresos de educación, en Portugal y Alemania, 32. Cara, 32, cara. Ou seja, é compatível com a minha idade. Então, cuidado, que eu posso entrar para sua família e você vai ver o terror. Mas você imagina para um argentino que orgulhoso ter uma filha brasileira representando o Brasil em um congresso. É bonito. Ó, é a única chance do pai não passar vergonha aqui. É a filha, velho. Ele é uma vergonha, cara. O Roberto Toca, velho. Ô, Domênico Gato, na boa. Se você fosse mulher, você pegaria o Roberto Toca, velho? Não dá, velho. Hoje não pode pegar. Nem minha mulher me quer pegar hoje. Então, pois é. Depois de 34 anos de casado, minha mulher olha para mim. É um bagaço regurgitado, cara. Nossa, hoje eu me olho no espelho e falo que este cada dia mais simpático, porque dou risada só para dar risada, unicamente. Mas tá certo, a vida é boa assim. Ai. Eu vou dizer uma coisa pra você, a Argentina vai ganhar a Copa aí. Vai. A Argentina hoje é a melhor seleção da América do Sul. Fato. Das Américas. Mas peraí, a última Copa América levou fumo do mesmo Chile. Mas ela levou, mano, mas agora não vai levar. Não, mas eu acho que agora não. Acho que ganha. Ganha um 2-0, 3-0. Acho que leva, Roberto. O pior, mano, sabe o que vai acontecer para você? Que durante 100 anos a Argentina vai ser campeão da Copa América Centenária. Imagina que tristeza, não vai poder falar nada. Ai, nossa, meu Deus, a Copa América Centenária. Chupa você, você não é o mesmo que você ganhar a Copa do Mundo. E nos anos 50 ainda siguem lembrando, mano. É de Catar, ó. Ainda roubado em 62, porque o Garrincha não podia jogar e vocês escalaram, cara. Olha, sem poder jogar. Das Copas do Mundo. Sido pulso, teve claro. Tramóia, é? Lógico, em 62. Ó, das Copas do Mundo que eu era vivo. Não teve tramóia. Foi expulso. O Garrincha foi expulso. Foi expulso, mas naquela época não dizia, a lei não era igual a de hoje. A lei não dizia que um jogador expulso não podia jogar o próximo jogo. Se eu não me engano, tramóia... Se eu não me engano, tramóia teve numa Copa. Em 78, na Argentina, que o Peru tinha que perder de 6 pra se classificar. Isso é tramóia, né? O Abelange foi a la selección de Perú y falou, muchachos. Isso é pra vocês, para vocês. Tramóia, la mão de Deus, né? Tramóia. Não, mas se você colocar lá tramóia e argentino são sinônimos, cara. La mão do. Peruano. Não. Do peruano, não. Esse peruano no Brasil com mão, gol de mão. Você, o Túlio Maravilha, 95 no Uruguai. Gol de mão. E tinha o Galvão Bueno, que ele ficou contente. Falou, fazer um gol na Argentina é gostoso, fazer um gol de mão é muito melhor. Mas se o Maradona pode, o Túlio não pode? Não, foi diferente. Foi diferente. A obra que fez o Maradona, medindo 1,60m, e ninguém percebeu. As duas mãos têm 5 dedos. Quando você percebeu o gol de Maradona com a mão? Nem quando toda mão tem 5 dedos. Não, só aquelas que a gente... Só a exceção que a gente sabe. Talvez algumas de 4 possam prejudicar mais. Tem a exceção que a gente conhece. Quem me diga, viu? Quem viu o gol de Maradona com a mão? E na hora? No momento? O mundo? Não. Depois. O cara subiu no cara, replay. Porra. No depois. Replay. No replay. Na no hora replay. Ninguém viu. Não passa pano pra eles não, mano. Mas na boa. Eu só acho que tem muita coisa que a gente só vê na hora do replay. Mas na boa, Sombra. Não vou dizer que apagou. Mas ver a Argentina perder a Copa, que é a final da Copa no Brasil, cara, contra aquele jogo contra a Alemanha, eu acho que deu uma boa aliviada naquele 7-1 que o Brasil tomou. Mas como foi legal. Se os caras ganham, ver aquele monte de Zé Ruela que veio aqui pro Brasil sem dinheiro, ficaram acampados na AMB. Se os caras ganham... O Roberto Toca levando sopa, levando água pra aqueles caras ali, porque os caras nem ingresso tinham, velho. Aqueles caras com cara de choro. Você viu os caras fritavam um bife no motor do carro. Nossa, porra. Eu passava, na Engabaú, RG, antes de voltar pra casa, que é meu trajeto. Eu pego a 9 de julho, passo na Engabaú e geralmente tava rolando aquela fanfest ali no Engabaú. E geralmente tinha um monte de argentino. Você ficou com medo de perder o emprego. Eu passava ali, eu falava chupa, eu voltava, pegava o retorno, pegava o balão, voltava ali, eu falava chupa. Passava de novo, voltava, pegava o balão, falava chupa. Aquele monte de argentino, o cara de choro ali. Mas naquela época tava de bicicleta ainda? Os caras faziam café com água do carburador. Pô, você é uma sacanagem. Vai vendo, né? Então, vocês perderam de 7-1? Era aí que eu não lembrava. Vocês perderam de 7-1? Perdeu. Não, a seleção brasileira perdeu. Eu não perdi nada. Não, te falo, porque você eu gosto do Corinthians, eu não gosto da seleção brasileira. Ah, você é corintiano. Eu sou corintiano. Eu sou corintiano e anti-argentino. Sabe lá quem foi, sabe? Ou já te vi dando beijo em Tevez. Mas o Corinthians ele foi um clube formador do Tevez. Você sabe por que... torceiro pra gente por causa do Tevez. Você sabe por que Tevez veio para o Corinthians? Ele era um refugiado, ele queria ir para Europa. Não, porque o Corinthians, quando chegou na Argentina, falou: nós queremos um jogador com a cara do Corinthians. Falou: olha, mas feio teve. Então, inclusive, já que você é um cara que tem contatos ainda com a diretoria do Boca Juniors, porque você é um cara influente lá, você poderia solicitar para que o Boca pagasse o dinheiro que deve para o Corinthians. Porque tanto o Lodeiro quanto o outro lá, o Catito lá também, nenhum dos dois... Mas aproveita, quando vier a jogar na final, o Boca com o São Paulo, vier a jogar na final no Morumbi, aproveita e cobra. Você que deveria cobrar, você não é o cônsul? Não. É cônsul. Lógico que ele é o cônsul. Pra quem não sabe, o Roberto, além de parceiro nosso aqui no estádio 97, é torcedor do Tricolor, né, desde que veio pro Brasil, e também torcedor do Racing da Argentina, né, Roberto? Sim, senhor. Do glorioso Centurion. Mas eu tenho aqui guardado. Que beleza, hein? Mensagem sua, falei: Roberto, e esse Centurion do Velasco é bom jogador. É que às vezes ele dorme. Não sei se falei isso, mas. Ele abaixa a cabeça e vai. Mas aí que está. Hoje eu acho que os jornalistas brasileiros já tomaram a Centurion como paga o pato do time. Hoje leu o jornal e fala: o pior, Centurion. Eu estava no estádio ontem. Não, o pior não foi o Centurion. Para mim não foi pior, ao contrário. Quando ele entrou, o time começou a pressionar. Independentemente de los... Sim, não foi pior. Começou a pressionar o time com ele. Para mim não foi pior, mas acho que os jornalistas falam, é o pior, é o pior, o pior. Ontem houve muitos outros piores. Para mim ontem houve o pior. O João Schmidt, muito mal. Ele não é o pior não, hein? E o árbitro também foi pior ontem. É, digamos que aquele pênalti ali... É. Digamos. Digamos não, e tive faltas que o cara não deu. Algumas faltinhas assim por trás. Mas não jogamos bem, né, Roberto? Não, é decir, a gente ficou com a bola, mas se não chuta... É verdade. Não chuta, não entra. Se mas, não Roberto, chuta, não. Olha, obrigado pela sua visita aqui. De nada. Aqui. Ele trouxe uma carga imensa de bonés do estádio 97. Mas o processo continua contra a mano, tá? Continua. Claro. Você claro, tá ilegal aqui, eu vou te denunciar lá para as autoridades da Argentina. Olha, eu acho que eu pago mais imposto de renda que você, viu? Eu não pago, eu sou isento. Ah! Eu sou isento. Você conseguiu essa isenção como? Eu sou isento. Isento do quê? Ué, eu sou dependente. Dependente. Meu pai lhe declara como dependente. Ele conseguiu essa isenção da mesma maneira que ele conseguiu a carteirinha de estudante. Você já esqueceu. Ah, sendo que ele não estuda desde o 17. Ah, entendi. Não tenho não, velhão. Não tenho carteirinha de estudante, não. Bom, você vê que quem representa o Corinthians. Aí você percebe a representação que tem em todos os níveis da sociedade. Ah, tá? Só procura o bolso. Roberto, seja sempre bem-vindo. Obrigado, viu? Não tem problema. Quando quiser, Roberto. Malhar humano. Volte mais vezes, por favor. Não precisa voltar, não, velho. Olha, muito bom o diálogo. Olha, se a gente fizer um programa clássico podia fazer Brasil um churrasco Argentina, pra gente, né? É só botar aqui o Mano e o Roberto. É, e deixa, mas, ó, ele deixa correr. Fazer um churrasco pra gente. Não tem argumento. Já que ele vem pra cá e não faz nada a não ser trazer boné, velho. E te encher o saco, porque ele chega de vez em quando 12:30 PM. Aí você fala que não tá também, né? Última pergunta. Eu? Não, imagina. Última pergunta. Você gostou? Pergunta. Você gostou da carne argentina? Gostei, muito boa. Saboreou? Excelente. Gostou? Muito boa. Quer comer mais? Sim. Olha lá ele batendo na nádega esquerda. Ah, vai te catar, vai, Roberto. Vai te catar. Tô falando que ofereci. Valeu, toca. É nóis. Você viu? Olha, bateu na buzão. Esse aí. Chamou, esse aí, mano? Ó, chamou? Esse é o tipo de cara, bicho. É o tipo de cara que merece fazer um programa. É, o Roberto é gente fina. Gente finíssima, gente finíssima. Vamos pro terceiro, então. Vai. É isso aí, vamos lá então. Agora, ele que foi o segundo ouvinte do Momento Sem Parar. E é o ouvinte mesmo, né? É mesmo. Vamos lá, terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Olha o refresco. Venha tomar um refresco para refrescar o calor. Tem de laranja, de limão, de tamarindo, o que você quer? De nada. Obrigado. Alô. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? É o Flavinho. Parabéns aí de cara, Domênico. Obrigado, Flavio. Meio século, né? Fazer o quê, né? Meio século, rapaz. É isso aí. Deixa eu mandar um abraço, Domênico. Foi o William Lin também. Grande William Lin, velho. Olha, o William é gente boa demais, rapaz. Vai ter uma festa bacana na Overnight no domingo. Eu vou fazer a festa deles lá pra ajudar a muitas instituições. E vocês estão todos convidados, viu, mano? Grande obrigado, William. Mano. Valeu. Tá bom, domingo na Overnight. Vai ser muito legal. Overnight. Grande William, grande Chum. O Chum vai fazer aniversário. O Chum é o Zezinho, né? Zezinho. É o Zezinho, grande Zezinho. Aniversário dele também. Ô, meu velho, manda o nome completo. Flávio Augusto Silva Torres, do RG. Silva Torres, tá certo? Quantos anos? 4.6. RG, 4.6. Só toma cuidado com o cavalo, hein, velho. Cavalo? Torre, né, velho? Sim, bispo, peão. Cuidado. Xadrez. Cuidado. Trocadilho, nota 5.1. Puta, começou mas tomou, mas bebeu. É, mas bebeu, tá bom. E o bairro? Bairro é cidade Aê Carvalho. Aê Carvalho. Bom. E o time? Time é Corinthians. Ah, eu quero Zona Leste, torcida tio. Estádio 97. Boa. Eita, ganhou um belo presente, hein? Oh. Que torcida Estádio 97, que em 2016 é no camarote único. Oh, que delícia. Vipão, hein? Vipão. Muito, viu? Agora aqui pertinho. Vipão, velho. Mas tem que vir pra cá. Mas você, pra participar, cara, tem que vir pra aqui perto da rádio, na Rua Tutóia 77. Rua Tutóia 77. Isso. Ô, amigão. Diga. Amanhã tem Corinthians e Santa Cruz, 9 da noite, aí na Arena Corinthians. Santinha. E o Corinthians tem como objetivo aí a vitória pra poder voltar pro G4. Tá gostando desse time do Corinthians versão 2016 ou você ainda acha que o time tá fraco e precisa de alguns reforços? Mano, você acertou nos comentários aí, a gente precisa desses reforços aí pontuais mesmo que você falou, tanto no ataque, meio e defesa. Com lateral direito também eu concordo também, esse ano eu fui em todos os jogos. Legal. E tá difícil ver o Bruno Henrique e o Ruim Driguinho jogar, viu? Ruim Driguinho, então, cara. Tá difícil, o Bruno Henrique é pior ainda. Não é porque ele fez 2 gols num jogo aí que ele melhorou, ele é mal também. É, eu concordo contigo. É, inclusive naquele jogo contra a Ponte Preta, que o Corinthians jogou às 11 da manhã, o Bruno Henrique ele fez uma boa partida. Ele marcou 2 golaços ali e... Não, ele marcou 1 gol contra a Ponte Preta. É, ele marcou agora no último jogo aí também 2 golaços aí contra o Botafogo. E os torcedores do Corinthians, geralmente, quando o Bruno Henrique faz boas apresentações, eles vêm, mano, tá vendo? É o Bruno Henrique, não sei o quê. Mas na boa, cara, eu não vou me iludir com um gol bonito aqui e um gol bonito ali. Se contenta com pouco. Eu também acho, cara, a regularidade do Bruno Henrique, ele não apresenta. Ele é um cara que de vez em quando faz uma boa partida, de vez em quando faz um golaço, concordo plenamente. Mas não é aquele cara constante, não é aquele cara que a torcida empolga, né? Quando fala, nossa, é o Bruno Henrique que tá ali. Diferente do que foi o Ralf, diferente do que foi o Paulinho. E não é dizer, o Corinthians ele tá com um time limitado, um time mequetrefe, e o futebol do Bruno Henrique caiu. Não, o Corinthians quando tava com um time bom também ano passado, o Bruno Henrique não tava jogando bem. O Bruno Henrique em determinados momentos ali, ele não aparecia de forma pejorativa, talvez que a torcida dissesse, nossa, esse Bruno Henrique tá destoando, porque ele tava dentro do contexto que tava funcionando e funcionando bem. Mas hoje, sinceramente, cara, o Bruno Henrique ele tá muito mal. E o Rodriguinho, cara, 2 vezes pior do que o Bruno Henrique. O Rodriguinho, sinceramente, meu irmão, eu não sei como ele consegue ser titular do Corinthians. Tanto na mão do Tite, agora como o Cristóvão Borges, que assumiu e teve pouco tempo pra treinar. Mas eu espero que no decorrer aí ele dê mais chances pro Maicon ou pro Camacho, cara. O Rodriguinho não dá, mano. Verdade. Olha, eu tô vendo uma informação agora de que o Cristóvão admitiu de que o Corinthians está próximo de contratar um novo centroavante. Então, Sombra, ele pediu. Ele falou que essa é a principal carência hoje da equipe e eu concordo com ele. O Corinthians ele tem algumas posições aí carentes na equipe, como nós citamos agora aí, a zaga, o meio campo, aí o ataque. Mas o ataque é a que mais precisa hoje de um jogador de expressão. Aquele jogador representativo, aquele cara que o adversário bate o olho e fala, malandro, é o cara que tá ali. Vão deixar 2 zagueiros ali pra cobrir aí a marcação do cara, porque senão vão tomar gol. E o Corinthians não tem, cara. Por mais que você tenha ali, talvez, o Luca hoje, entre as melhores opções, no meu conceito, porque o Luciano tá mal e o Romero também tá mal, e o André não tá podendo jogar, mas não é aquele cara que vai chamar a atenção do zagueiro. O cara vai olhar e vai dormir tranquilo. Na noite anterior ao jogo, RG, o cara não é que ele vai ficar olhando pro teto e falar, putz, amanhã eu vou marcar aquele cara. Ele vai falar, eu vou marcar o Luca. É. Entendeu? O cara vai dormir tranquilo. É, então, ó, amigão, se você tivesse que sugerir um nome hoje aí pro Roberto, que é o 20 nosso aí também, você sugeriria quem? Esse Gustavo Bolco. Gustavo Bolco, que tá no... No Racing. Ah, ele é bem falado, né? Então, cara, mas eu acho que o Gustavo Bolco, ele foi artilheiro da Libertadores ano passado, mas eu não sei como é que ele tá jogando hoje, cara, pra falar a verdade. De um jogador que fez uma boa competição aí, uma boa Libertadores, foi o Marco Rubem, cara. Então, mano, porque o Corinthians tem, ó, tem Gildo, que não vai estar voltando agora, Romero, todos jogam de canto, Luciano tá mal, o Romero também, ele faz alguma coisinha ou outra, mas o Corinthians precisa de um 9 mesmo, uma referência lá na frente. Ó, o Igor Mendonça, aqui nosso ouvinte, aqui ele tá dizendo aí que o centroavante que o Corinthians tá tentando aí é aquele chinelo, o chileno ali, o Pinilha, conhece o Pinilha? Não, aquele já cara... ouvi falar já só. É, foi o cara que perdeu o pênalti ali contra o Brasil, não foi? Aquele cara que chutou aquele, o pênalti na trave ali, que ele tatuou depois aquela bola na trave. Nem lembro, cara. Eu acho que foi ele. É, mas, cara, sinceramente, pode ser que venha e dê certo, assim como o Guerreiro, que também não chegou com uma expectativa muito grande e depois aí foi protagonista da conquista do Mundial. Mas eu acho que o Corinthians poderia sim tentar a contratação aí de um cara top, mano. Poderia sim. Por mais que você tenha, talvez, hoje uma tipo política... Tipo quem? Então, Sombra, esse Marco Rubem aí, cara, é um cara que realmente empolga. Pela competição que ele fez na Libertadores, aí é um cara bom de bola. É, o Corinthians poderia tentar atravessar a contratação ali do Nico Lopes, que até inclusive o presidente do time dele lá tava dizendo que tá prorrogando o empréstimo. O Inter Pra cima do Nico Lopes, tira o cara do Nacional, cara. É, na verdade a negociação é também com a Udinese. Então, né? A Udinese, ela tá tentando... ela vai deixar o jogador aqui na América do Sul por mais um período. Não vai contar com o jogador. Tanto é que o presidente lá do Nacional... disse que pretende ainda renovar o contrato dele, não sei se renovou, por mais pelo menos uma temporada. É, o problema é que vem naquele molde que o São Paulo fez aí a transação com o Maicon. Mas hoje, pro Corinthians, vale a pena, porque a gente sabe que o Nico Lopes é um cara que tá batendo uma bola. Entendeu? É um cara bom de bola. Então, eu acho que valeria a pena tentar, faz uma investida. Der certo, deu. Se não deu, amém também. É, por exemplo, o Alexandre Pato, que... tá terminando o vínculo com o Chelsea, possivelmente não renovará, é um cara que pode servir como uma boa moeda de troca na Europa. O Corinthians pode chegar lá e falar, Pato, o negócio é o seguinte, me ajuda daqui que eu te ajudo daí, bacana. O negócio é o seguinte, se você não quiser, você vai voltar pro Brasil, vai ficar correndo aí durante 6 meses, em volta do gramado ali no Parque Ecológico, velho, correndo o risco de pegar dengue, entendeu? Você não vai jogar, Paquito, tem que falar assim com o cara. Mas então o negócio é o seguinte, já que é pra ser banco no Chelsea, que seja banco qualquer outro clube aí, de qualquer lugar que a gente conseguir te colocar. A gente vai colocar você aí, talvez, como uma moeda de troca com um time europeu. Eu acho que esse tem que ser o caminho. É, e o Pinilha é esse mesmo, ele chutou a bola na trave ali antes da cobrança dos pênaltis. Flávio. Oi. Obrigado pela participação. Obrigado. Você já garantiu... o cartão, amo ela pra minha esposa, Cássia. Quem? Minha esposa chama Cássia. Cássia. É, Cássia, uma conversa com ela hoje que vai ter, hein, velho? Sensacional! Trocadilho, nota 0! Aí ele não gosta. Puxador não gosta. Augusto e Alexander. Puxador não gosta desse. Você não gosta, esses papos de sexo, assim, ele não curte. Ele é meio avesso. Motherfucking trocadilho, isso aí. Motherfucking, Ô, amigão, você tá garantido, então, na torcida Estádio 97 amanhã? Tem que estar na rua Pestana 77. Rua Pestana, cara. Não, cacete. Rua Tutóia. Rua Tutóia, número 777. Isso. Rua Tutóia, isso. Número 77. 77. Número 77, às 5h30 da tarde, tá bom? 5h30 tem que estar lá, então, na Tutóia. Isso. 77. Isso. Se possível, vá de blazer, velho. Pra ver o show do Corinthians, mano. Eita. Traje de gala, mano. Eu vi o último jogo. Tá bom? Tá bom. Um beijão pra minha netinha que tá chegando aí, a Ana Alice e a mamãe Camila. Boa, já, isso aí, parabéns. Legal, parabéns. Legal, velho. Valeu, netinha. Mano. Aí, garoto. É isso. Valeu. Aí, bola. E aí, gente, já notou como a revolução, como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? É, olha, veja o que representou o paz e amor pra liberdade de uma geração. E o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. No e stress. A bolinha amarela, que deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente, que fez muita gente sorrir por aí? Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem o seu, bom, não pode esperar muito para fazer, né? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Caraca. Estádio 97 da Energia também tem oferecimento de BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Um oferecimento também de Chevrolet nesse fim de semana, ou seja, amanhã e domingo, tem feirão Chevrolet no estacionamento do Shopping Center Norte. Não perca! HDI Seguros é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Temos mensagens através do nosso WhatsApp. Fala galera do estádio, quem tá falando é Paulo Guilherme. Moro aqui em Santana, quero fazer uma pergunta pro mano aí. Ô mano, você acha que dentro do Corinthians tem um boicote aí contra o Marlone, cara? Que não é possível, meu. O cara não joga, impressionante. Ô, tem jogo que o cara nem é relacionado aí, nem era relacionado pelo Tite. E agora eu quero saber sua opinião com o Cristóvão aí no comando. Valeu, galera, um abraço. Sabe que é o problema do Marlone, cara? O Marlone hoje ele joga tanto na esquerda quanto na direita, ele joga aberto. Nessas duas posições aí, os jogadores que estão atuando aí, de um lado é o Giovanni Augusto e do outro lado é o Marquinhos Gabriel. São dois jogadores que o Tite gostava muito e eu não sei como é que vai ser a conduta com relação ao Cristóvão Borges. Eu acho que talvez o Marlone poderia ter uma chance aí no lugar do Giovanni Augusto, que não tá jogando tão bem. Mas é um jogador que eu concordo contigo, cara, poderia ser mais utilizado, talvez se não como titular... entrar durante a partida, porque é um cara que é rápido, é um cara que acho bom jogador. E é um cara que muitas vezes quando você pega o time adversário cansado, RG, ele consegue abrir espaços. Eu acho que seria interessante sim, talvez a inclusão do Marlone aí em alguns jogos, talvez colocá-lo aí quando, principalmente o Giovanni Augusto não estiver rendendo o que ele já rendeu no Corinthians, porque era um jogador aí antes da lesão e agora parece que, não sei se o psicológico dele ainda tá um pouco abalado. Mas o Giovanni Augusto, depois da lesão, ele não jogou a mesma bola que ele jogou antes de se machucar, não. E acho que esse é o tipo da alteração que consagra o treinador. Eu acho que o Cristóvão deve fazer isso, entendeu? Porque aí você muda, né? Vai na peça que não tá funcionando, tira, põe uma dessa, funciona. Pô, o cara acerta, entendeu? Verdade. Continuando, mensagens. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui é o Emerson de Carapicuíba. Ô, Sombra. É o seguinte, meu, se o Caleri não voltar, a gente tá lascado. E quando ele foi embora, tamo lascado também, porque essa fase do Kardec eu acho que é pra sempre, meu. Um abraço a todos. É, realmente, o Caleri faz muita falta. Ele é o cara que faz a maior parte dos gols do São Paulo. São Paulo parou de fazer gols na ausência do Caleri. E aí, amigos do Estádio 97, aqui é o Alexandre Soares, de São Bernardo do Campo, corintiano. Pô, põe minha mensagem aí, cara, todo dia eu mando, meu. Ô, mano, o que você acha do Pato voltar, cara? Já que a gente tá sem atacante, cara, acho que seria uma boa, meu. Boa noite pra vocês aí, um abraço. Ô, irmão, não brinca com coisa séria não, cara. Brincar com religião, brincar com a volta do Pato, esse tipo de assunto aí você não pode citar não, cara, nem falar isso. Mas ia bem o Pato, velho. Você é louco, vai bem dentro de um forno, RG, se possível queimado. Não, não pode, mano. Você é louco, mano, nem brinca com essas coisas não, velho. Esse Alexandre Pato nunca mais pode pisar na Arena Corinthians ou no Parque São Jorge. Pode sim, hein? Não pode não, jamais. Fala pessoal do estádio, Rafael Medrano, Chácara Santo Antônio, São Paulo, corintiano. Fala, mano, o que você acha do Cristóvão colocar o Guilherme como falso 9, puxando o Giovanni Augusto pro meio pra fazer a armação da jogada? Abraço. Então, cara, seria uma alternativa também, porque o Guilherme ele jogou assim no começo da carreira dele, mas sinceramente pela bola que o Guilherme tá jogando hoje, eu não sei se seria talvez a alternativa mais viável não. O Guilherme também eu não gosto de enxergá-lo dessa forma como centroavante, porque eu acho que centroavante precisa ser aquele jogador mais trombador, aquele cara que talvez aí tenha uma estatura maior, aquele cara que possa brigar por uma bola aérea dentro da área. Eu não vejo essas características no Guilherme, apesar de ele ter jogado assim no começo da carreira dele, você tem razão. Vamos aqui falar do Extra, na sequência mais mensagens no WhatsApp Energia. Boa. Olha só, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. E segura o coração, sabe por quê? Tá chegando o fim de semana, minha gente, é dia de jogo, jogo dos bons. É dia de chamar os amigos para sua casa, ver seu time dar show de bola na TV e tomar aquela cerveja bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo a rodar do campeonato. Mas eu pergunto, e você, hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar cerveja, lógico. Então aproveite que o Extra tem o melhor preço e não deixe faltar Itaipava em casa para você curtir o futebol. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e cerveja, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Cerveja Itaipava 350ml. Presta atenção. Leve 3 por R$ 1,64 a unidade. Cerveja Miller, a lata 350ml. Leve 3 por R$ 2,17 a unidade. É isso aí. Você merece o Extra Gol. E lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, hein? Dodô, parabéns aí pra você, do Zé Fernando lá da Offner, grande abraço. Ô, Zé. O Zé aí te ama, né? O Zé também, gente boa demais, é demais. E também pro torcedor aqui que ouve a gente, deve ser corintiano, é o Marcelo Gambale. Ah, pode ser. Com certeza, se é Gambale... Vocês são em maior número, né? Então, às vezes, isso é uma probabilidade. Se é Gambale, velho. Boa noite, pessoal. Aqui é o Carlos Santista, de Osasco. Queria fazer uma pergunta aí pro RG. Será que o nosso técnico Dorival vai colocar os caras novos aí pra jogar domingão contra os Bambis? E chupa, mano. Ah, de catal. Olha, acredito que ele vai ter uma gama aí à disposição. Dependendo do que foi o treino essa semana, ele pode sim fazer experiências aí. Porque o Paulinho e o Joel que ele tem usado até o momento parece que não estão correspondendo muito. Pô, e aí, Sombra? Será que não tem como alguém achar um Twitter antigo do Kardec aí falando mal do São Paulo, falando que é corintiano, palmeirense, santista, sei lá o quê, pra direção mandar ele embora? Não dá, o cara é um cone em campo, não dá nem pra falar que ele tá jogando mal, ele simplesmente não tá jogando. Olha, ontem, inclusive, fizeram uma montagem na internet com 4 jogadores com os mesmos termos que foram usados pelo Jetterson, né? Uma montagem de Twitter, puseram o Kardec, puseram o Centurion, deixa eu ver quem mais... Puseram o Denis. Esse o cara foi bem, né? O pessoal tá na noia. Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. A Mayra perguntou, tava bom o pudim aí, mano? Pô, tá excelente, hein, Sombra? Tava pudim. Bom o pudim aí, Dodô? Bom pra caramba. Porra. Tava bom o pudim aí, velho? Excelente. Então manda um beijo lá pra Mayra. Valeu, Mayra. Obrigado. Um beijo, Mayra. Valeu. É isso aí. Mayra, gente boa demais, velho. Que isso. Boa. Muito bem. Deixa eu ver. Mais mensagem? Nossa, mais mensagem. Esqueceu aqui da gente. Não param as mensagens. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Aqui é Edilange, palmeirense. Edilange. Um beijo, Domênico. Você é o único que tem razão aí, o que pensa, o que fala a verdade, o que torce pro time certo. É o único que pensa. Vamos lá, Verdão. Quero mandar um chupa pro meu sogro, que ele falou que não ia ter coragem. Chupa, Ju. Chupa também, mano. Tchau, beijo. Aí, ó. Aí, Edilangerie. Edilangerie. Olha. Vai lavar uma louça aí, ó. Ah, juiz! Mas você viu que aquela proposta que a gente fez no nosso WhatsApp, né, Bah, que a gente posta lá, né? Tipo assim, olha, mensagem pro Domênio que é bom não contrariar, né? Você vê que tá funcionando, tá, né? Tá dando certo. Tá funcionando. Tá louco, a moça é palmeirense, rapaz. Põe outra mensagem, deixa eu ver, vai. Boa noite, amigões. Meu nome é Fernando César Danjo, palmeirense. Queria saber uma coisa, Dodô. Eu vi uma entrevista do Cuca dizendo que tem um cara praticamente fechado, um cara de ponta aí. Você sabe dizer quem é? Um abraço pra todos vocês, vocês são demais. Boa noite. Cara de ponta. É a menor ideia. Cara de ponta, fechado. É a menor ideia. Cara de ponta deve se jogar pela... Mas a menor ideia. Cara de ponta, fechado. Fechado. Ô, Dodô, vamos falar de impermeabilizantes que recobre plástico? Sim, porque tem muita gente com problema, você sabe, né? Ah, olha, claro. Gente, mas esse tipo de problema aqui é resolvido com facilidade. E eu estou dizendo dos seus problemas de infiltrações, de goteiras, de umidade. Ah, aí sim, você protege sua casa. Protege com impermeabilizantes Recobre Plast. Recobre Plast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. Boa. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recobre Plast também é o único que te dá a garantia de 5 anos. Boa. Claro que você vai encontrar Recobre Plast nas boas lojas do ramo. Mas, aliás, tem um site bacana para você consultar as lojas aí, tá bom? Sim. Todas elas detalhadas lá no sinteplast.com.br. Boa. Manda um abraço aqui pro Brás. da Cor e Arte. Braz, ele adora o Mana, que é corintiano, viu, valeu, mano? Valeu, parça. Tamo junto. O Braz é gente boa. É impermeabilizantes Recubre Plástico, a máxima proteção para toda a sua casa. Boa. Estádio 97, também no oferecimento Chevrolet. Nesse fim de semana tem feirão Chevrolet no estacionamento do Shopping Center Norte. Não perca! E aí, Domênico? Opa. Nosso Palmeiras agora vai, hein? Não tá que nem antigamente, quando a gente achava que ia ganhar, o Palmeiras ia lá e perdia. É quando a gente achava que ia perder, o Palmeiras ia lá e perdia também. Um abraço aí pra todo mundo. Um salve aí pra Esquadrão Andrense. Ai, é, tem razão. Razão criativa. Agora vai, agora a coisa tá andando. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Thiago Berna de Azevedo. Sou da Vila São Pedro, corintiano. Mano, o Rodriguinho não dá mais no Corinthians não, hein? O que você acha? Valeu, obrigado. Dodozito, parabéns. Você é o mais imparcial do rádio. Monstro. Mais imparcial. Aproveitando, chupa também, Dodô. Olha, um monstro é inegável. Não, isso com certeza. Chamou de monstro, velho. Não tem problema. Eu sou mó, mas sou imparcial, ele falou. O último que não dá mesmo, velho. O último que eu chamei de monstro porque eu era o monstro, velho. O Jô Soares é monstro, você. Domênico, aqui é o Silvio Lavras, da Vila Mariana. A nação palmeirense te parabeniza pelo dia de hoje. Pelos 50 anos de idade e pelos 30 de rádio. Mas a pergunta vai pro Senta e Pedala, mano. Mano, você não acha que o jogo contra o Santa vai ser o pagamento da dívida que vocês têm com o Grafite? Um abraço. Olha aí. Dívida nenhuma. O Grafite, ele é naquele rol de jogadores que nunca usaram a camisa do Corinthians, mas a torcida adora. Ele e o Diego Souza estão nessa lista. Mas não tem dívida de gratidão não, velho. Tanto é que o Grafite, aquele gol que ele fez contra o Juventus e ajudou o Corinthians a não cair no Campeonato Paulista, foi bom pra ele, velho. Foi bom pra carreira dele. Que isso? Eu acho que é. Hoje todo mundo fala do Grafite e lembra desse lance, não por qualquer gol que ele tenha feito no São Paulo. Não. Só por ter sido um dos maiores artilheiros da história do Campeonato Alemão. Ninguém vai lembrar. Então, mas ninguém por fala disso. Por ter sido campeão de Libertadores. Fala, ninguém fala, fala disso. Falam nada. Aqui mesmo a gente fala. Sempre quando vão falar do Grafite, é o gol que ele fez ali contra o Juventus e ajudou o Corinthians. O Corinthians é muito grande, velho. É. O Corinthians é enorme. Tá precisando de ferramentas? Vai na Dutra Máquinas. Tá procurando o melhor preço? Vá na Dutra Máquinas. É, lá é o paraíso das ferramentas. Na Dutra Máquinas você encontra a linha completa de ferramentas para construção, automotivo, jardinagem, limpeza, marcenaria, manutenção e muitas outras linhas. Tem para todo mundo e para todos os bolsos. É a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E falando em melhores marcas, você encontra a nova linha de ferramentas elétricas da Stanley, que é ideal para você que procura uma ferramenta resistente, precisa, confortável e muito segura. A Stanley, mundialmente conhecida por suas ferramentas manuais, também conta com a linha de ferramentas elétricas, como furadeiras, serras, marteletes e lixadeiras, para os profissionais mais exigentes. E é a única do mercado nessa categoria com 2 anos de garantia. Olha a importância, 2 anos de garantia. E você encontra a linha completa da Stanley com ótimos preços no site dutramaquinas.com.br. Como entrega garantida para todo o Brasil e parcelamento em até 10 vezes. São mais de 1 milhão de pedidos entregues e clientes satisfeitos. Não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estádio 97 também tem oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. E BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse BV Financeira. .com.br. E não é que tem mais gente pelo WhatsApp? Fala aí, boa. Sombra, beleza? Aqui é o Felipe, São Paulino, tricolor. Sombra, me responde uma coisa. Por que que a torcida do São Paulo não se organiza para fazer um mosaico bonito lá no Morumbi para ajudar nosso tricolor na Libertadores? Todas as outras torcidas conseguem se organizar e a do São Paulo não? Isso é uma vergonha, hein? Amigo, um abraço pra todo mundo aí. Salve, Zona Norte. Geralmente quem puxa essas histórias aí são as torcidas organizadas, geralmente são as que puxam mais essa história dos mosaicos. Eu não posso responder porque eu não pertenço hoje a nenhuma torcida organizada. Mas nem sempre, viu, Sombra? Geralmente os mosaicos na Arena Corinthians partem daquele setor leste. E é um setor aí que não é da torcida organizada. Ou talvez seja uma coisa, Sombra, a partir do clube, olha, de se fazer em determinado setor do estádio. Por, né, exemplo, a gente teve lá no jogo do Barcelona, mano, né? Barcelona, o estádio inteiro, ele tem um mosaico inteiro. Nós estamos lá, mano, a gente viu. Isso é parte do estádio. Isso não é parte da torcida e nem ninguém. eles já fazem isso há muitos anos. Então, assim, eles já colocam lá o... Você chega pra sentar na cadeira, ô Sombra? Tem lá na cadeira já o... Não, cartãozinho, né? Cartãozinho pra você fazer, gente. Entendeu? Mas é triste ver o torcedor certinho. Alheio aí com inveja, né? De nós, né, mano? Todo mundo faz, eu não faço, Palmeiras, sabe? Faz, não, né? Se é pra fazer, faz bonito, igual fazem na Alemanha. O Borussia Dortmund faz um negócio... O Corinthians é top, pra mano. Pra fazer meia boquinha, meu, olha... O Corinthians é top, é Raul. Também acho, pra fazer, faz direito. Não começa com mimimi. O RG não gosta de mosaico, porque o mosaico dele teria quatro peças, vai entender? Porque vai te catar. Pra fazer, faz direito. Pra fazer meio tupiniquim, é melhor. Não adianta fazer com 500 papelote lá e ficar tudo um sentado, um em pé, outro. Na Arena Corinthians, o mosaico ainda é 3D, filhão. É, 3D. Mas com papelotes eles vão fazer. É. Fala, pessoal, vocês são impagáveis. Aqui quem fala é o Lucas de Guarulhos. Eu sou torcedor do Palmeiras. Parabéns, Dodô, aí, muitos anos de vida. Queria saber qual que é a opinião de vocês sobre o Roger Guedes, porque eu acho que ele, na minha opinião, joga mais que o Gabriel Jesus, tem mais potencial de Europa do que o Gabriel Jesus. O que vocês acham dele? Calma. Potencial de Europa. Calma, calma. Você vai comprar uma briga agora com o Domingo? Não, não é briga, cara. É calma. Calma. Só ter calma. Porque sabe por quê? Acontece o seguinte, Sombra. Ele jogou demais no último jogo. Demais, demais. Jogou demais. Contra o América. É, ele jogou algumas partidas antes dessa. Foram boas partidas. E teve outras partidas. Ele sumiu. Então, ó, calma, calma. Vamos com calma. O Gabriel Jesus é uma promessa. O Roger também vem aí. É novo, menino e tal. É bom jogador, mas falar que um é melhor que o outro é muito cedo para falar qualquer tipo de coisa. Devagar com andor, que o porco é de barro. Exatamente. Calma, mas... calma, calma. O torcedor pode ter até um fundo de razão. O Roger Guedes ouvindo isso... Roger, você já ouviu isso aí, cara? Pode crer, cara. Acho que você já tem um potencial até para estar num time fora. É melhor do que o... Como assim? O cara tá dizendo que tem potencial, quem sabe não tem. Pra... Não, não tem potencial, não. Deixa os dois no Verdão. Não começa vocês também a zicar, a secar pimenteira aqui, feio. É, RG, às vezes vocês estão com medo. É isso, medo do Verdão, medo. Não, não é. Mas vocês querem medo, vai embora logo. Não, não é. Vocês já foram lá. Vocês já foram lá no São Paulo, lá o meu time com 1-11, lá já tomaram um espanco. Mas isso acontece, mas lá, quero ver, vem aqui na nossa casa. Quantos tempos vocês não ganham de nós? Precisa ver se na casa de vocês, inclusive, não vai estar passando cinema, matinê. Mas aí o problema é nosso. Você não vai ter circo lá dentro pra gente poder jogar, né? Mas estádio que é bom é assim. Todo mundo quer fazer as coisas lá. Vê se faz no Morumbi. É, não. Lançamento de filme. Não faz. Não faz. Porque estádio novo, aquela coisa. Então todo mundo quer fazer lá. É por isso. Inclusive o Rolling Stones foi lá, né? Foi muito bacana. Mas aí se eu for... Rolling Stones foi lá. Se eu for falar de quem já foi no Verdão, não. Hein, Fio? Ah, você quer falar de quem já foi no Morumbi? Espera aí, mas isso lá atrás. Tô falando de agora, quando o Verdão fez o estádio. Mas os caras estão falando aí, pô, vai ser o maior filme de ficção científica, esse Independence Day aí, que vai passar lá. Então, mas se quiserem quebrar mesmo aí, maior invenção científica é o Mundial de vocês, 51. Vai lá. O Mundial de 51 vai quebrar Independence Day, vai quebrar Matrix, vai quebrar a porra toda. Desculpa, mas o William Bonner não é fictício. Ele tá todos os dias na televisão e no Jornal Nacional. E o Jornal Nacional também tá há muitos anos e tem credibilidade pra falar o que é legal, o que é notícia. Se você não viu, eu posso mostrar pra vocês. Quer que eu mostre? Tem gravado aí, Dodô? Quer que eu mostre? São os mesmos caras que manipularam a eleição do Collor contra o Lula em 90. Mas isso é mimimi, vocês estão também cheios de mimimi, vocês, hein? Todos vocês com mimimizinho, hein? Fala, pessoal do estádio, aqui é o Israel Tonholo, de São Bernardo do Campo. Fala, Dodô. Tonholo. Parabéns aí, velho. Já fez 50 anos, mas nunca viu o seu time ser campeão mundial, hein? Chupa, Dodô. Não. Foi até 9 horas. Não toca nesse assunto. De fato, eu nem era nascido, mas meu pai era e muitos palmeirenses eram. E tá escrito lá, tá, o Bonner falou no Jornal Nacional. Pronto. Chupa aí, ô trouxa. Quer acreditar? Quer, não quer? Leia. Sabe ler? Você sabe ler, pô. Tá, é só trazer uns papiros aí. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso aos seus clientes e funcionários? É com a Ester que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar, 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Ester, porque você também vai querer um Ester. É Ester que eu quero, amigo. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Ester. Muito bem, olha, eu dou uma dica pra você. Você quer comprar um produto legal, quer comprar presentes aí com o emblema do seu time, às vezes pra você, às vezes pros seus amigos, você já acessou a loja do estádio97.com.br? Puta loja legal, cara, muito bacana, visite lá. Tem muitos produtos do Estádio 97 também, vai lá. Loja do estádio97.com.br. Tem relógios dos clubes, tem até aquela cadeira lá do antigo Palestra Itália. Olha, uma infinidade, você vai se perder na loja de tanta coisa bacana. E amanhã tem festa junina do Energia na Véia, já começando a partir do meio-dia. Lógico, teremos ingressos à venda nas bilheterias lá na porta. A festa que vai ser no Memorial da América Latina. Meu, é sim, você desce do elevador da Barra Funda, do metrô da Barra Funda, você já cai dentro do evento, cara. É muito bacana. O acesso é facílimo. Crianças são permitidas a partir de 5 anos. Até 12 anos elas não pagam. Porém, menores têm que estar sempre acompanhados dos pais. Vai ser uma festa junina maravilhosa. Acredito eu, é a maior festa junina da cidade de São Paulo. Uma das mais tradicionais já. Né? Então, a festa junina do Energia na Véia, que vai ter o show dos Titãs. O show que começa às 9 da noite. Se você quer saber como adquirir seu ingresso, as atrações, os DJs, você entra lá, festaenergianaveia.com.br. Muito bacana. Mais um agradecimento também. Olha, fomos surpreendidos agora à tarde, né? No final da tarde, com presentes vindos aí do pessoal do Hilton Hotel, que trouxe pra gente. Sim. A Clara Santos, um abraço pro Fernando Bacalá também. Obrigado. Sim. Muito obrigado, viu, gente? O pessoal da rádio inteira ficou muito feliz, assim como os presentes também provenientes lá da Mayra Veras e todo o time dela, lá do Transamérica, presente na Zona Sul de São Paulo, até o Transamérica. Tá bom? Presentinho. Muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Presentinho valeu. É sempre bem-vindo. Muito bom. Muito bacana. Isso, eu quero agradecer a todo mundo aí pelas parabéns, Dodô. Muito curta muito, todos, curta muito, que você merece. Os ouvintes, a todo mundo aí. Eu quero agradecer aqui ao recebi o Elixir da Vida. Eu e o Basílio. Esse aqui, ó, Elixir da Vida. Café, café. Daniel Gonzalez Bandeira, muito obrigado. Ele que me mandou, foi ele, né? Café. O Daniel nunca Bandeira. Café branco? Hã? Esse pacote é estranho. Não, café posso branco? Abrir pra você? Café, café branco? Selo verde, ó. Você é maldoso, pai. Ah, o selo é verde. Selo é verde. Não é. Não, então tá bom, aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Ah, é verde? Aqui, ó. Mostra aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, é orégano. Ah, que orégano. É café. Nunca vi café da vida, velho. Orégano com seu Bento. Café arábica. Mano. Ainda veio com papel fino. Veio um papel alumínio aqui que é pra não identificar direito no raio-x, hein? Nunca vi café vir com seda junto. Café arábica fino. Estranho. Vocês são mané de café. Vocês não mandam café. Eu já te falei, o café é bom, é aquele que vem do cocô do passarinho lá. Aliás, não é o cocô do passarinho. Macaco. Eu fiz uma degustação. Mas tem do passarinho também. Tem do passarinho. Não, é de um. Em Santa Isabel é só do passarinho. Não, não é passarinho. É um. Domênico vai fumar o café. Não, aquele não, que você pegou. Café... Não era café, velho. Não, eu não vou lembrar. Agora eu fiz uma vez aí, há muito tempo, eu fiz uma degustação no lugar sensacional, degustação de café. Eu tomei esse café, o mais caro do mundo, esse aí, sabia? É. Se não me engano, é jamaicano. Quanto você custou? Quanto você custou? Não, você faz a degustação, parece que é... A degustação fica muito louco, velho. Eles dão um golinho e você fica colocando na boca por 20 minutos pra não deixar engolir. Não, ele é muito... Olha, pra quem gosta de café é muito legal, porque eles fazem... São 5 tipos e estilos diferentes de cafés do mundo. Ah, bom. E aí eles vêm e te explica direitinho cada um. Você toma, dá um tempinho, eles vão trazer outro. Eu tenho. É um lugar pra você conversar. Eu tenho lá em Santa Isabel, é excelente o café. Muito bom, café é muito bom. Mas parece que a xícara daquele café na época tava R$14 a xícara. Ah, eu vendo barato o meu lá. Ué, aqui na Paulista custa isso. Não, mas o... Ué, aqui... aqui é o café que eu dou o líquido lá. A xícara é 50 centavos. Pois é. Mas deixa eu mandar um abraço aqui também. Eu mandar um abraço pro Billy, pra Guiomar, pra Nega. Pra Billy. Todo mundo que vai colar na festa junina domingo aí também às 16 horas aí na Vila Ed. A festa da família deles é muito legal. Mandar um beijão aqui pra Maria Eduarda e pro Vinícius também. Ah, um abraço corintiano. Um abraço também pro William. William Lin. Nos vemos William. Domingo na Overnight. Nos vemos amanhã na festa do Energia na Véia, hein, também. E atenção, boa, hein? Olha que legal, hein? O Mano vai estar na festa da prima dele. Vai ser uma festa bem bacana. Sempre. Né? Essa é aquela prima que você achava mais... Tchã? Que tchan, rapaz. Eu respeita minhas bravo. Primas, velho. A eu top. Tô, não, eu tô respeitando suas primas. Eu tava falando com o Marcão, seu irmão. Ele falou assim... Ô, Marcão, aquela lá é a prima mais boazuda? É a prima top? Minha boazuda, respeita a minha prima, rapaz. Aí o Marcão falou, ó, essa aí que tá maluco. Aquela do seu tio bravo. É a prima top? Ah, do tio bravo? Meu tio vai vir dar um tiro aqui na tua porta. Meu tio é louco, mano. Ele é louco? Meu tio é. É mesmo, mano? Mais que o Domênico? Opa, meu tio já trocou tiro com um bandido, velho, na porta de casa. Meu tio é xarope. É mesmo? Pô, meu tio foi atrás do bandido que roubou o carro do meu primo. É. Atropelou o bandido. Esse meu tio é mesmo? Nossa. Seu tio é da hora, velho. Meu tio é da hora, velho. Esse meu tio é doidão. Esse é irmão de quem? Da minha mãe. Irmão da sua mãe. Seu tio é meu ídolo. Porque na família da minha mãe. Esses mais radicais na família do teu pai. Não. Na família da minha mãe todo mundo anda armado. Na família do teu pai eu só vejo pessoas com cara de santo. Tudo bom, gente. Esse meu tio, pra você ter uma ideia, ele fica de domingo na frente de casa limpando a arma, velho. Se atirar, ele atira. Sentado na calçada. Sentado na calçada, só aí, passando a flanela no... Opa! Só lustrando o cano. De vez em quando tá fazendo nada, tá ali limpando, lubrificando a arma, se passa alguém aí roubando alguém, ele vai lá e atira. Bom, depois dessa, eu encerrando o programa, tá ajudando, né? A polícia, né, velho? Vamos encerrar o programa. RG, quem ganhou um boné, estádio 97, vista aérea do Roberto Toca, que deu um baile no Mano hoje. Aonde? Flávio Augusto. Flávio Augusto. Quem ganhou também a camiseta Energia 97, estádio 97, com apoio de fitcamisetas.com.br. Williams Simoni. Perfeito. E o jogo de dados do Sem Parar? O Thiago Rizzati. Um grande abraço aí, o pessoal do Sem Parar, o Jeová. Grande Jeová. A Priscila, time bacana do Sem Parar. O estádio volta na segunda-feira, no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, também da BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Extra, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Bom fim de semana para todo mundo. Nos vemos amanhã na festa junina do Energia na Véia, a partir do meio-dia até meia-noite, no Memorial da América Latina. Tá bom? Valeu. Valeu. Na Energia tem uma hora de música sem intervalos. Check. Energia máxima. Energy. Energia 97. Feirão Chevrolet no estacionamento do Shopping Center Norte. É a sua chance de comprar um Chevrolet pelo melhor preço do ano. São modelos a partir de R$ 29.990 e taxa zero para toda a linha. Aproveite e faça um test drive.